Estádio 97 da Energia 97, começando mais um programa. Boa tarde, povo! E aí? Boa tarde! Boa tarde! Beleza? Beleza! Boa. Tá no ar mais um Estádio 97. Sejam bem-vindos, hein? Obrigado, viu? Beleza? Beleza. E aí, chefe, com muito cheiro de café, bolo. Ainda sim. É? Tomei um banho. Parabéns, hein, tomei um banho ontem já com uma caneca embaixo. Se quiser, na semifinal, a gente faz de novo. É, vamos ver, né? Nossa, quem vai perder, quem vai ganhar. Tem café até na dobra da orelha. RG, do chefe, ele quer apostar de novo, RG. E dobra não me falta. Ele deve ter gostado, né? É, acho quero que deixar claro que. Tá aparecendo o quem foi de que colocou? Ali. Eu só tinha colocado no chantilly, a torta. O café por conta de outro fator, galera aí. Deve ter chegado em casa, a mulher botou na casinha do cachorro, o cachorro ficou lambendo ele. Adoro. Cachorro não merece isso. Cachorro me ama, ninguém. E outra, não foi a casinha do cachorro, né? Dá uma olhada. Casinha não, a mansão do cachorro. Olha, lembrando que tudo isso, nós estamos falando de café, bolo, etc e tal, porque teve uma aposta do seu Bento e o chefe Benedetti, aposta Palmeiras versus Santos. O que perdesse ia tomar uma torta na cara, belo bolo na cara. Café, aquele né? momento café. Celso Portioli do Estádio 97, né? E aí o seu Bento mandou uma torta, só que meteram um café lá dentro da torta. Café. Não, Ave Maria. Tudo era o recheio, que tinha direito, né? Era o tudo. Recheio. Tinha até queijo, fiquei sabendo hoje. Tinha muito também. Bem. Não, o queijo é seu mesmo. Pode ser. Começando com as manchetes do Estádio 97. Cachorro, vamos lá. Capricha aí, hein, Bento. Notícia do Santos, hein? Capricha. Gente, que pressão é essa, velho? Tá bem ruimzinho, seu Bento. Deu louco, hein? Que color, senhor. Só porque falou. Louco, hein? Boa, seu Bento. Bom, os caras estão agora esperando chegar o prontuário do Vardívia, né? Ah, é? Então, só de olho lá, já tá treinando no CT. Passou pelo ciborgue? É, passou, deu aquela escaneada geral. Tá com uma cara boa, deve ter alguma fome, alguma coisa assim, né? Mas estão esperando aí o anúncio oficial do Vardívia. Sim. Né? Ver se tá tudo ok com ele, né, senhor? Tão dando... Depois você falou aqui no ar, os caras estão examinando até a frieira dele. Ah, né? É bom. Pra ver. Igual o Grêmio fez com o Michael Suel e descobriu uma descompensação. Compensação muscular e já meteu uma cláusula. Meteu ele no ciborgue também e falou: vamos ver direito isso aqui. É mesmo? É, se eu não me engano, o Grêmio vai meter uma cláusula lá. É. Acho que é aquela cláusula: se o carro andar torto, eu devolvo. Caminhão. Olha, então não esperem que o Michael Schell jogue no pode ser que jogue no São Paulo. Eu gosto daquele exame médico de clube pra você entrar na piscina, sabe? Aquele é legal. Só abre os dedos do pé da mão e mostra a virilha. Se você levantar o braço, já passa. Tá passando, tá com uma faca nas costas. Vai lá. Você mostra a virilha pro médico? Mostra a virilha pra quem pedir. É, o médico falou: mostra a virilha. Ah, eu tô mostrando. Mostra até. Nas redes sociais. Só a bochecha do fofão ali. Ah, eu gosto. Tá. Oferecido. Mostrou pro moto outro dia. E quem hoje? O cara foi macho, hein, Sombra? O Rodrigo Caio hoje revelou que teve uma proposta. Isso aí, tá estranho. É, pô, foi. Pô, 18 milhões de euros teve uma proposta. Falou que a grana pra ele era muito boa. E ele, o sonho de jogar a Copa do Mundo, fez com que ele não fosse pro Real Sociedade no último dia de transferência. Ô, Rodrigo, foi um tapa na cara da sociedade. 18 milhões de euros. Esse foi. Esse 18 deu. Milhões de euros era a proposta e o São Paulo deixou o jogador à vontade para escolher se ele quisesse ir ou não. Ele preferiu ficar. Pelo que tá jogando no São Paulo, tá sendo visto aí pelo Tite, quem sabe pode... Mas na moral, né, o seu Bento, eu acho que é legal o cara ter um pouco de senso crítico também. Porque na frente dele, cara, tem Thiago Silva, tem Davi Luiz, tem Miranda, tem Jeromel... Rodrigo Caio, sendo bonzinho Gil. Com ele. É a... Não, mas peraí. Né? Tem três vagas aí, tem três vagas cativas ali na seleção brasileira que já estão decretadas só como... Falta uma. Pois é, tem uma em aberto. Quem são? O Thiago Silva vai, o Marquinhos vai e o Miranda também vai. Vai. Tem mais uma vaga em aberto. Que é Jeromel. À frente do Rodrigo Caio tá o Jemerson e o Jeromel. São dois jogadores aí que o Tite chamou em determinados momentos aí, mas o Rodrigo Caio também foi chamado. Mas essa quarta vaga, ela tá aberta. Ah, ela tá verdade, aberta. Por mais que o Jeromel hoje seja mais jogador que o Rodrigo Caio, mas não custa o Rodrigo Caio sonhar. Nesse quesito ele tem razão. Também acho. Porque também tá em aberto. Difícil, tá em aberto. Acho, na minha, não sou, no Tite talvez não, mas até o Gil tá na frente do Rodrigo Caio. Também acho. Mim. Ah, mas o Gil ele não tá sendo convocado, né? Mas é mais jogador, hein, mano? E outro, é o homem de confiança do Tite. Não é também, mais, né, não é mais. Não, mas o Rodrigo Caio também não foi nas últimas. Então, mas é que tá. Ale, o Gil, ele foi convocado logo no início quando ele foi atuar na China, depois ele não foi mais, diferente do Paulinho quando tava jogando lá e o Renato Augusto. Verdade. Esses foram convocados. Isso é verdade. Inclusive, jogando na China, recentemente o Diego Tardelli também foi convocado e o Gil não foi. Uhum. Bem feito pro Gil. Mas olha, se houver um mínimo aí de coerência, que eu acho que o Tite é um cara coerente. Ele que ele é super coerente. Acho que ele tinha que levar o Jeromel. Jeromel, mas não tenho dúvida que é o Jeromel. Então, mas é que tá, Sombra. Eu gosto muito do Tite. Mas qual que é a coerência que ele tem pra convocar o Diego? Me desculpa. Não, mas aí eu acho que o Diego não vai pra Copa do Mundo. Não sei. Ele foi convocado, tá chamando ali as participações das eleições. Mas chamando as últimas, mas, ele foi ali. Se tiver Jesus... Eu, por exemplo, tenho Jesus no meu coração. Sim, né? Sim. Não tem, todos não, temos, não. Menos RG ou herege. Jesus e Firmino. Cristo. Jesus e Firmino, em condição, eles vão para a Copa do Mundo. Ninguém também vai colocar o Diego Souza lá. Também acho que não vai. E ele o Diego Souza, ele que fez 3-4 jogos também. Mas é um jogador que tende a demorar um pouco mais para pegar uma forma melhor. Ele já não é tão rápido. Mas, ô Sombra, esqueça o Diego Souza. Por exemplo, ano passado, pela bola que o Hernani estava jogando no futebol brasileiro, claro, merecia muito mais do que o Diego. Sim. Merecia muito mais do que o Diego Souza. Você escolhe quem você quer tirar para colocar o Hernani. Mas o Diego Souza estava indo para a seleção numa condição de centroavante. Seria pro lugar, o Jô no lugar do Diego Souza. Mas não, eu acho um absurdo também. Tem jogadores, inclusive o Diego Tardelli, que é muito mais jogador para atuar de centroavante do que o Diego Souza. Se você tivesse que levar, mano, Renato Augusto ou Hernanes? Não, eu levaria os dois. Na minha seleção, os dois. Também levaria os dois. Os também dois acho que jogo. Os dois merecem. Eu tiraria, ó. Eu tiraria Juliano, que na minha opinião é um jogador Juliano, descartável na seleção. Juliano, que tem essa vaga em aberta também pra essa posição. Juliano é um que não precisava estar lá, né? Eu tiraria Diego Souza, eu tiraria Juliano, eu tiraria. Tyson. O Tyson, que de vez em quando é convocado também. Quem mais que eu falei? Eu falei do Diego Souza, do. Mas essa volta pra China Diego. Pro Hernanes foi uma M, hein? Firmino não levaria também. Uma M no sentido de. Quem? Não, chance de qualidade. Jogando muito, visibilidade pra ele acabou. Ô, Marcão, o Hernanes, o que jogou ano passado, cara, se ele joga agora o Paulista, ele tá na Copa. Também acho. Agora, só pergunta: já acharam o Leco? Por que ele saiu da reunião? Mas não foi ele, foi um dirigente lá, foi o diretor, foi, não foi? Não, acho que foi o Leco. Não, acho que não era o Leco que tava na votação, não. Era o diretor lá do São Paulo. Pra descobrir quem tava lá. O representante do São Paulo. E aí, saiu da reunião? Não votou por quê? Saiu da reunião por quê? Caganeira. Pô, eu acho também. Alegaram motivos pessoais. Porque de todos os clubes, repito o que eu disse ontem, de todos os clubes, principalmente um, não vai poder abrir a boca sobre nada que venha a criar polêmica sobre um erro de arbitragem que poderia ser corrigido pelo VAR, pelo árbitro de vídeo. Sim. Um único clube é o que vai poder se queixar. São Paulo Futebol Clube. Porque ele não estava lá nem para pedir, nem para provar e nem para contrariar, nem para recusar. Né? É ridículo. A atuação do São Paulo nesse episódio foi lamentável. Foi ridícula essa atuação do São Paulo Futebol Clube. Você podia chegar e falar assim, não estou de acordo por causa do preço, não acho que vale por causa das confusões. Aliás, aquele que vai lá e justifica dizendo assim, não, porque eu acho que o futebol é bom com polêmica, também não tem que reclamar depois. Não. Também não teria que reclamar. Mas aquele que sequer votou, tem um papel feio, né, Leco? O Leco tá mais sumido do que peru de transformista, essa que é a verdade. Agora, tem uma coisa aí que é o seguinte, isso aí pra mim é tudo votação com cartas marcadas, viu? A CBF abre a votação já sabendo do resultado, o preço que não é possível que pra você implantar isso aqui no Brasil seja mais caro do que na Europa. Você viu, em Portugal é 10 vezes mais barato. Então, acho que o preço também lá em cima. É que aqui precisa pagar mais gente. Tem outros objetivos. Você tá estranhando que o preço... tem outros objetivos. E outra coisa, pro dirigente, é legal que a arbitragem erre, porque depois que mandar o treinador embora, os três treinadores... Aí ele que não tem mais treinador pra mandar embora, falou assim, mas também com essa arbitragem... Porque os caras terceirizam demais a culpa em cima de árbitros, Você tem razão. Pra eles é conveniente. É verdade. É conveniente. Agora, 7 clubes quiseram o árbitro de vídeo, parabéns aos 7 clubes. Obrigado. Eles quiseram, olha, parabéns Palmeiras, parabéns Grêmio, parabéns Internacional. Flamengo, Bahia, Chape, Flamengo. Estão Bahia. De parabéns. E eles ainda assumindo a condição deles pagarem, o que eu não acho certo, mas eles falam, a gente paga pra ter o mais correto possível dentro de campo. Parabéns a esses 7 clubes. Agora eles estão de parabéns. Média, né? Esses... fazer média. Hã? Não, amigão. Fazer média, média não, a gente é da lei, média. Amigão. O Sombra aí, de acordo com o site aqui, ó, Bastidores FC, o São Paulo, se tivesse votado, votaria em não também. Ah, eu vi essa matéria aí, Marcão. Ia ser 13 a 7. Mas peraí, é por causa do lance de não pagar eles o valor que a CBF não, não só né? Isso, não só isso. Na manchete do Corinthians eu vou dar a justificativa do Andrés aqui pelo fato dele não ter votado no sim. Ó, não ter votado no sim. Então vamos bom, mas também jogar no preço, muita gente que é contra o árbitro de vida e jogar no preço é bacana, não, né? Mas o Andrés, ele falou, não é por causa do preço, não. Ele deu uma outra justificativa por ter votado, não. E então, você mano, é seu Corinthians, Corinthians, Sombra. Corinthians! Isso cabe também na discussão. Então, mano, vamos falar agora. Hoje o assunto do dia no Corinthians foi a primeira entrevista oficial do Andrés com o presidente do Corinthians. É, lógico. Você viu, bateu em número de acessos aí na internet e na pontuação da televisão o primeiro pronunciamento do Barack Obama. Meu Deus! Meu Deus! Presidente dos Estados Unidos, irmão. Que vergonha! Ele começou a falar sério, eu fiquei olhando pra ele e falei, pô, tô prestando atenção não, aqui, de repente vem olha, essa groselha. Groselha não, é verdade, irmão. O Corinthians ele move o planeta, parceiro. Essa parte aí sobre a. Né, sobre o árbitro de vídeo você vai falar, mas lógico. O Corinthians é mais importante que o meridiano de Greenwich. Mas. Nossa, é mesmo, meu dia não serve pra nada. É, mas o que mais ele respondeu foi sobre a pemba do estádio, sim. Né, que tá grande. Ele falou que ninguém tá fazendo vista grossa, ninguém vai fugir da responsabilidade. Inclusive... Não vai ter calote, disse que não vai ter calote. Não. E é bom não ter, Bento, é bom não ter, porque a Caixa ela tá prestes de executar. É, os terrenos que o Corinthians deu como garantia nesse processo do financiamento do estádio. Onde são os terrenos? Ali na região do Parque São Jorge. Ah, esse aí, inclusive, teve que devolver para a prefeitura, né, o estacionamento, não é né, esse mano? É esse o idiota. É outro. É, o Corinthians ele deu como garantia parte do terreno que ele tem dentro do Parque São Jorge para conseguir o financiamento da Caixa. E a Caixa está muito prestes aí, tá muito próxima de executar o Corinthians aí com relação a essas garantias do contrato. Coincidência ou não, quando o Andrés assumiu, aconteceu isso? Não, Bento, inclusive a própria Caixa, ela estava esperando aí a troca do presidente aí para saber quem seria o próximo, para já emitir no nome da pessoa responsável pelo clube. No próximo mandato, que agora o cara vai ficar durante 3 anos aí comandando o Coringão. Então a Caixa, ela, inclusive o próprio Rosenberg, que hoje faz parte aí do corpo diretivo do Andrés ali também, ele estava ontem intermediando, inclusive citou que as conversas foram boas, que o Corinthians ele em breve vai quitar e o que está em atraso com relação ao financiamento da Caixa, que ele vai conversar com relação ao Odebrecht também para acertar tudo e deixar tudo alinhavado. Mas é uma situação, Bento, que o Corinthians ele precisa de fato começar a agir, mesmo o estádio em determinados momentos aí não sendo, não vou dizer lucrativo, mas ele tem que ser autossuficiente. Porque o que se espera do estádio da Arena Corinthians é que ela tenha uma autossuficiência para que ela possa arcar com o seu custo. Porque a partir do momento que o Corinthians ele tem que começar a tirar dinheiro de dentro do cofre do clube, que é para investir no futebol, e pagar aquele estorvo que é a parte social, o que é ridículo, eu sou a favor de desmembrar, já que o clube não dá retorno, o clube é deficitário, que você desmembra a parte social. É, quando você tem uma situação ali que o trem tá precisando ali se desvincular de alguns pesos que tem dentro da carga, você pega aquela carga que está te dando prejuízo, aquela carga que está apodrecendo, como é a parte social dos clubes, e você fala, beleza, bacana, não tá dando lucro. Ué, você despeja, você tira o peso das suas costas. Em determinados momentos que você tá cansado, você tem que começar a se desfazer de alguns pesos. E o clube social, a peteca, por mais que agora tenha a galera do badminton... Ah, eu adoro dar um tapa na peteca. Ah, que saudade. Não, o pessoal vai me xingar, mas você não pode falar isso. Posso sim, posso sim. O futebol é lucrativo. O basquete, o vôlei, a peteca não é. Falar de futsal eu te dou um murro. Não, o futsal do Corinthians ele é bacana. Não, mas o futsal do Corinthians ele é. Ele é. Ele é um esporte que ele chega aí com frequência em finais. O Corinthians é campeão com frequência também. Então é bacana. É um esporte que dá retorno. É, a partir do momento que você tem esportes que não dão o retorno esperado, que eles não são lucrativos, você tem que começar a abdicar deles. E eu sou a favor sim de haver um desmembramento da parte social do futebol. Vocês têm squash lá? Deve ter. Por mais que Gamão, você quer acabar agora, com o Gamão? Por mais que tenha alguns associados que agora possam estar me xingando, Badminton? Eu sou a favor aí do futebol, irmão. Badminton? Eu sou a favor do futebol. Tudo que envolve futebol. Pode ser beach soccer, pode futebol, ser futsal, futebol, soft futebol. Futebol é sou craque. Society, você tá abandonadão futebol, lá, né? Não chega a estar abandonado não, RG. O clube do Corinthians ele tá... Não, o clube do Corinthians tá ajeitadinho porque o futebol acaba subsidiando o clube. Acho que a quadra, aquelas quadras de cimento, de futebol de salão de cimento, deve ter uns matos assim no meio das placas. Aonde, ô trouxa? Você dá um carrinho e sai um bife da tua terra. Então vocês desconhecem. Inclusive, o parque aquático do Corinthians é comparado com o complexo da Disney. Eita. Só se for pelo monte de baleia que tem lá. O alojamento lá é... Nossa, onde ele viu parque aquático ali que eu tô me referindo, é o que tem piscina. Não tem, né? O SeaWorld lá na Disney, lá é o seu índio. Eu tô falando parque aquático. Sabe o que é parque aquático? Não, você mesma coisa, tem água. Tá tirando sarro. Mas a ideia foi ótima. Mas enfim, então, o Luiz Paulo Rosenberg ontem tava intermediando um papo com a Caixa aí pra renegociar, pra que o Corinthians possa acertar em breve aí as pendências que tem com a empresa, para que não exista aí excepcionamento jurídico aí, a Caixa aí solicitando aí o que o Corinthians deu de garantia dentro do contrato de financiamento. Com relação aí às declarações do Andrés, inclusive eu tava falando pro Bento aí o que o Andrés tinha alegado para votar, BAR. Ele disse que existem uma série de critérios que estão sendo adotados aí, que não existe um padrão ainda determinado pela FIFA aí, pela entidade, não sei se é a International Board que tá ajudando a regulamentar aonde o árbitro de vídeo vai poder acionar e onde ele não vai poder. Existe aí uma série de tópicos aí que estão em estudo, estão em análise. E eu acho que nesse quesito, Sombra, cabe a discussão. Eu se tivesse que votar pelo sim e pelo não, eu votaria no sim desde que eu não tivesse que arcar com esse custo. Mas eu entendo aí a ótica que o Andrés utilizou e eu concordo em partes também. Porque se não existe um critério até onde o árbitro de vídeo pode ir, até onde ele pode interferir na jogada, eu acho que isso aí tem que estar pré-estabelecido. E digo mais, Sombra, da forma como foi executado no Campeonato Brasileiro, isso valeria somente pro segundo turno. Tá errado também. Que grande M. Não, aí não vai. Que grande M. Quer dizer, os prejudicados do primeiro... Pois é, a partir do... Quer dizer, vamos ter moralidade no futebol no Brasil, segundo turno. Ah, que nem na Copa do Brasil a partir das oitavas. Quer dizer, mas aí é onde começa. Não, mas é onde começa a Copa do Brasil. Ah, mas se o time foi eliminado com erro... Mas peraí, mano. O time que foi roubado na que saiu da Copa do Brasil, não teve chance. Não, mas peraí, Vieira, vamos falar a verdade. Copa do Brasil nessas duas, três primeiras fases aí, inclusive as duas primeiras que só tem o jogo de ida. É briga de foice, não, cego. É um negócio ridículo. É um negócio ridículo. Banalizar a Copa do Brasil. Não, mas o certo é o todo, né? Mas você tá sendo incoerente, porque no brasileiro você quer o campeonato todo. Na Copa do Brasil só na metade. Não, mas eu acho que deveria ter em tudo. Eu também. A partir do momento que você vai implementar isso daí, ou você coloca em tudo, ou não coloca em nada. Mas é muito incoerente você ter aí dentro do Campeonato Brasileiro um primeiro turno inteiro sem recurso de árbitro de vídeo e no segundo turno inteiro sendo utilizado. Você quer apostar? É uma boçalidade isso daí. Que vão colocar VAR nos principais países do mundo do futebol e no Brasil nunca vão conseguir? Não duvido nada. Você quer apostar? O Mota tá louco pra colocar o VARA nele. Ah, ele adora. Mas eu não tenho dúvida que vão ter todos os problemas do mundo aqui pra implementar. No inglês, mas não tem a dúvida. Eu gosto do árbitro de X-vídeos. Ó, você não precisa ir longe. Na Itália tem. Você quer ver? Você não precisa ir longe, França, Sombra. Em Portugal. Na Inglaterra já tem ou não? Tivemos um escândalo de arbitragem. Na Inglaterra acho que já tem. Ó, você não precisa ir longe. Nós tivemos aí a semifinal da Libertadores da América que tinha VAR. Tinha VAR. E os caras conseguiram fazer uma lambança quando mas aí Lanús acho... de River Plate, cara. Ah, mas no começo, Vieira, até você conseguir implementar isso aí de uma forma funcional, você vai apanhar um pouco. Sem contar o seguinte, Marcão, você quer ver outra coisa, Sombra? Ah. Na própria primeira final da Libertadores, Grêmio e Lanús, o Grêmio ganhou a Libertadores, sumiu esse assunto, acabou porque o Grêmio ganhou. Mas e o pênalti absurdo que não deram pro Grêmio no final do jogo? Se o Lanús ganha o jogo lá, cara? Bom, verdade. Precisa entender muito bem, aí eu concordo com o Mano, e com o Andrés, isso se o Andrés estiver sendo sincero. Mas ele foi, você não viu nos olhos dele? Vai, mano. Meu Deus do céu. Eu acredito em. Gosta do Andrés, eu acredito em quatro olhos das minhas duas cachorras. Nem da sua esposa. Prefiro meu que ela não olha pra mim, então não consigo ver. Faz tempo que ele não cruzou. Nenhuma esposa olha pro próprio. Não olha. Tem medo, né? Então. A não ser quando tá bravo. É preciso se estabelecer pra que serve o VAR. Interpretação de pênalti, eu acho que não deveria valer. Porque a falta, ela já é interpretativa. Sim. Ah, foi dentro ou foi fora da área? Aí, ok, é uma questão matemática. Impedimento, ok. Ah, a bola entrou, não entrou? Ok. Mas lances interpretativos, não. Mão na bola, bola na mão. Mão na bola e bola na mão também não. Mas, ô Sombra, sabe por que eu sou a favor? Eu não vi. O cara fala assim, não, o cara meteu a mão na bola, o árbitro não viu. Mas, ô Sombra, não poderiam fazer uma modificação aí? Porque a questão não é interpretativa. Eu acho que se houve um lance ali que o árbitro não se atentou porque passou um jogador na frente dele, ou se foi uma jogada fora do lance de bola, eu acho que cabe sim, não o árbitro lá de cima de vídeo, dar o veredito final. Eu acho que ele pode duvidar de determinado lance e falar com o árbitro que tá apitando o jogo, falar, bacana, é um negócio seguinte, reveja esse lance lá na ponta direita, aconteceu isso, isso e isso no meu entendimento. Mas assim que a bola parar. Sim. Dá uma analisada você no teu critério pra ver o que você acha. Se não foi nada, beleza. Mas eu acho que você coloca a responsabilidade. Não, mas muitas vezes é, RG. Porque pra isso acontecer, teria que ter um monitor ao lado do gramado. E hoje em dia o que acontece É, um aviso aqui pelo alto-falante que ele usa ali, o fone que ele usa no ouvido. Um árbitro lá de cima falou, ó, lá dentro da área teve um agarrão aí, marca o pênalti. Exatamente. É isso que acontece. Assim, não tem uma televisão ao lado agora, do gramado para que ele possa analisar o lance. No futebol americano, na NBA, exatamente assim que acontece. O árbitro é chamado e ele vai na lateral e ele decide e vem no vídeo. Porque ele analisa o critério dele. Ele assume a bucha, ele. Isso é legal mesmo. Agora, só executando é que vai se conseguir chegar em algum lugar. Pior do que está, não fica. Você tem que ser a favor do VR. Que tem que ajustar e ter regras bem definidas, é óbvio, mas tem que ter. Por isso tem que ter. Seria legal se o árbitro fosse até a beira do campo, no monitor, junto com os dois capitães, e ele decide. Ah, não, mas capitão não. É, capitão vai chegar pelo assim. Não, a decisão é dele. Coisinha não. Então pra que o capitão? Mas de repente influencia, gente. Só se for o capitão Nascimento, né? Capitão Nascimento. É uma boa. Tem que ser só o árbitro, cara. Entendeu? Estádio 97 da Energia 97. Vamos falar do Buscapé, porque carnaval é aquilo. Tem gente que ama e tem gente que não curte, né? É por isso que o Buscapé tem tudo de A a Z, sempre pelo melhor preço, pra todo mundo. Vai curtir o carnaval? No Buscapé tem fantasia, confete, celular pra registrar folia e muito mais. Vai fugir da festa? No Buscapé tem mala de viagem, biquínis, protetor solar e até equipamento de camping. Acesse agora mesmo o Buscapé. .com.br e compare ofertas de milhares de sites em um só lugar. Vai curtir o carnaval ou vai fugir da festa? Dá um busca no Buscapé, acesse já buscapé.com.br, compare e economize. Dá um busca. CBF podia ir lá no Buscapé e ver lá, equipamentos de vídeo, pra baratear o negócio. Não, eu li que a justificativa pelo custo ser 10 vezes maior do que em Portugal seria por causa do tamanho do país. Papo de fibra ótica e blá blá blá blá blá blá. Na boa, isso, sei lá, cara. Ó. Os caras lá fazem um estádio pra 50 mil pessoas, custa 2. Aqui faz um estádio pra 50 mil pessoas, não custa sei, viu, 10, meu? Porra. Não, até do tamanho do país, porra. Até entendo que possa custar o dobro, tá, vai importar equipamento, véio. Você tem taxa de importação maior, 10 vezes. Pô, você viu lá o Mané Garrincha lá, servindo pra show. Todo não, dia. Esse aqui, o da Zona Leste, aí como que é o nome? Arena Corinthians, o Impressorão. Arena Corinthians, Arena Corinthians hoje é o maior patrimônio da cidade de São Paulo. Meu Deus! Mas é o maior cartão postal que tem. Mas não tá nem pago. João Brita, mas o Andrés, reassumindo, ele já falou uma frase que ele nunca disse, que semana que vem vai ter sai o nome no estádio. É que a semana que vem dele no calendário cara de areia mijada, demora 20 anos, mas calendário Maia. O Duro vai se aguentar. Vai se licenciar da Câmara, né? Da Barre. É mais excitante deitar no mano cara a cara. É mais legal. Inclusive, seu Alexandre Oliveira, o senhor foi covarde ontem por não comparecer aqui no programa e elogiar o Romero ao vivo. O Romero deu um passo pro Rodriguinho de futebol aí no último jogo do Corinthians. Deixando o Rodriguinho na cara do gol, ele perdeu o gol. Ah, mas foi a única coisa que ele fez também. Imagina, né, você é muito anti, maluco. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de baterias zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Vamos lá, Bento! Go! É isso aí! E aí? Olha o Bento. E aí, Bentão? Ó, um saindo e um chegando, hein? Vamos lá, quem tá de saída pro Spartak? Veríssimo. Uau. É o Lucas Veríssimo. 7 milhões e meio de euros, ainda bela, o Santos grande, vai ficar com 10% caso ele, né, seja, vai pra outro clube negociar. Tá bom, hein? Santos, quase 30 pila. Santos mas tem vai 80%, um zagueiro, né? Santos vai pegar 27 milhões. Mas é bom, é bom zagueiro. Bom zagueiro, viu, mas ele quer sair, viu, mano? Ele quer. Ah, é 700 pau de salário. Tá fim, lá, é a grana que ele vai ganhar. A Udinese ofereceu mais pro Santos, só que ia pagar 300 pau. Aí ele não quis. Já tá de olho nas perestroicas lá. Tá ligado, né? Bicho tá louco pra ir, velho. E quem tá chegando finalmente, segundo. Acabei de ver o nosso amigo. No Esporte Interativo. No Esporte Interativo. Alexandre Oliveira. E na tribuna também. Quem? Na tribuna? Na tribuna. Ademir Quintino e Alexandre Oliveira. Vamos lá. Zelarayan. É. O Toninho do Diabo? Toninho do Diabo. Zelarayan. Como é que é, seu bem daqui? Zelara. Zelara. Zelara. Zelara. Zelara. Zelara. Zelara. Zelara. Zelara. Vamos falar um nome pra chamar ele? Zela. Zela. Zela. Zelador. Vai por atrás. Zela, tá bom no uniforme. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Bota! A música do Vieira. Ah, você esqueceu, ali. O Vieira é pra mandado da mulher. Será que ele é? Será que ele é? Bicha! Não se catar você. Então, tô pagando 500 mil. Dólares por 500 mil dólares de empréstimo. E, é isso aí. E aí, o que tava entravancando é que o Santos. Sabe o que, seu? Entravancando, entravancando. Ah, travancando! Ah, tirou Mota, botou o Benedetti. Bernardetti. É que o Santos queria fixar o valor de compra depois de um ano em 8 milhões de dólares, mas fixou em 10 milhões de dólares. Pô, e o do Valdívia lá no São Paulo, quiser comprar tá em 15 milhões de euros. É. Quanto? Só não comprar, né? 15 milhões de euros. É que vai acontecer. Mas, Ale, esse jogador é o meia que o Santos precisa? Cara, eu cê tenho dúvida. Aliás, você conhece, conheço, né, primeiro? Eu tenho dúvida. Primeiro... Sabe nem quem é. Se o cara entrar aqui, ele não sabe quem é. Qualquer, qualquer boliviano que entrar aqui, ele vai chamar de Zela. Sabe nem quem é. Põe três fotos aqui na frente do Ale. Ah, não. Fazer teste no Ale. Faz isso aí. Faz agora, isso aí, Vilela. Põe um detetor. Põe três fotos aí. Põe uma da tua irmã, a primeira. Eu não sei. Oh, quantos seguidores ele tem no Instagram? Vamos ver por aí. O que tiver mais é o Zela Rayan. Não, é porque eu vou falar uma coisa que o mano vai falar que ele tem razão, né? É. Talvez tenha um pouco. É que a adaptação do jogador que vem de fora não tem sido muito positiva pra gente aqui. É verdade. Ah, então agora... eu tenho essa preocupação. Mas esse cara desconhecido... É, o Romero chegou jogando pouco, né? É, esse... nem trocava de roupa, tô louco. Esse cara... No time do Tite ele nem jogou, filho. Esse cara desconhecido vindo pro Santos é melhor do que qualquer um outro que o Santos tentou até agora, isso, né? Isso também, né, RG? Então, é uma tentativa. Precisa... É, precisa achar rapidamente esse jogador ali pro meio, né? Que não tem. Não tem. Não é o Vecchio esse cara? Não. Assim, não. Pelo amor de Deus. O Vecchio foi ao vivo o jogo. O Vecchio, ele parece o... Tá muito verdinho ainda. Eu tava lá vendo o jogo domingo, com todo respeito ao Vecchio, mas ele tem tudo menos cara de futebol. Ele parece o Corcunda de Notre Dame. Não, o RG amassou. Ele parece o Ariete do He-Man. Na semana passada... Na semana passada, o RG definiu o Vecchio, cara, perfeitamente. Ele recebe a bola, ele demora meia hora pra girar, nossa, mas dá oito passes pro lado, seis pro direito. Medo, quatro... ele tem medo, entendeu? De, até de dar, olhar de pra soltar, né, RG? Ele tem que pegar a bola no começo do jogo. Se ele pega no meio, acabou o primeiro tempo. Mas se fosse controle de videogame, só tem quatro setinhas. É, meu, é difícil. Olha, ele não vira o corpo, ele esterça. Bom, e a expectativa é essa, né? E o Santos acertar um time, achar o time, né? Pô, são seis jogos, são repetindo, seis, né? São seis formações, pô, diferentes, diferentes, né? Então não dá, tem que achar logo. Dura aí, muito, né? Jair Ventura? Ah, pergunta maldosa. Culpa zero. Sobre a porque você tá de olho, já jogou uma granada na Vila Belmiro. Culpa zero. Não, ele tem lá, ele tem uma vantagem, né? Pelo menos enquanto continuar lá, o Gustavo, ele pensa em futebol diferente. De noite, sobrinho do Raí, de dia, filho do Sócrates. Uhum. Gustavo Vieira de Oliveira, ele pensa em futebol de uma outra forma. Agora, na sexta-feira, eu tive na casa do Gabigol. Nem chamou, hein? Nem chamou, hein, traíra? Só você e o Gabigol? Não, a família dele estava lá, uma família inclusive muito generosa. Perguntou da Rafa. Meu trabalho. Perguntou da Rafa. É, uma cobertura incrível, maravilhosa. E eu onde tomei... Hã? BG? Guarujá. Não, Praia Grande? Santos, né? Em Santos mesmo? É. E aí tomei drinks, né, com a família, não com o Gabigol, que estava tomando um outro tipo de bebida, né? Mas aí eu tava... Alcoólica, não? Tomando não, um refresco, não, né? Porque tava gravando, né? Ah, tá. E eu, como sou um péssimo influenciador, eu gravo tomando aquele... Digital influencer. É, gelo Vioral gostoso, né? E depois ficamos lá na resenha e tal. Tem uma coisa que eu adoro, a juventude. Acho que a juventude... Principalmente a feminina, né? Também, um pouco sedutora, né, pro meu gosto, mas é, de qualquer forma, adoro a juventude. Só que tem umas coisas dos treinadores mais jovens que eu acho que é da sensibilidade, da vivência, da experiência que muitas vezes acaba fazendo a diferença contra eles. Então, por exemplo, eu não vi os exames do Gabriel, tá? Mas evidentemente que ele estava um pouco abaixo da maioria do time. Um ano e meio sem jogar 90 minutos, né? Ah, é difícil mas também. Mas tava um pouco abaixo da... Mas daí você pega o seguinte, fala assim, pô, deixa eu ver aqui. Quem que eu tenho pra jogar? Rodrigão. Jogo contra o Palmeiras. Uhum. Como é que é o retrospecto do Gabigol nesse tipo de jogo? Pô, de repente, se eu levo uma dúvida pro Allianz Parque, pro treinador, pro Roger, pô, será que o cara vai jogar ou não? O cara não vem com tanta sede, será, né, que eles vão, que ele, pô, de repente eu coloco, tá um gol de diferença, vou colocar ele nos 15 minutos finais, ele não joga, sabe, esse, sabe, essa... Efeito surpresa. Sentir um pouco mais o que pode acontecer e não só ir no número ali na planilha, no computador. Às vezes eu acho que falta um pouquinho disso aí. Porque a verdade, eu acho que isso aí não compromete. A verdade é que o Gabriel tá louco pra jogar. Ele tá louco pra jogar. Já sabia que não ia trocar de roupa. Já na sexta-feira ele já sabia. Uhum. Mas ele tava, assim, sedento pra jogar. Falou, é o jogo que o bom jogador gosta de jogar. Então, você olha lá pra ele. Ah, tirou nota 3 em abdominal, 4 em flexão de braço... Barra invertida, aquela que o Mano é bom. Mano rosca gosta. Direta. Rosca Scott. Ah, rosca direta. Ele adora, mano. Ele gosta da rosca Scott. Nossa, ele faz muito prazer, trabalho Scott. De glúteo. Mas tirou nota 3,5, sabe? Mas você quer, vou levar ele pra... Vai ficar lá no banco vai comigo. Vai ficar no banco. Até porque o Rodrigão tirou 10 de abdominal. Não, mas se leva pro banco, ali tem que pôr pra jogar, cara. Não, mas esse é o problema, cara. Eu entendo o que você tá falando. O jogador olha o Rodrigão, ele toca a bola no cara, RG, recebe desculpa. Não, eu acho o seguinte, você tem duas opções. Você tem o Rodrigo, que é um garoto que tá subindo, que fez gols em todas as partidas em que entrou, e que tem nele aí a torcida, a imprensa, todo mundo, uma baita perspectiva e expectativa de que vai ser um bom jogador. E você tem o Gabigol, que é a atração, que é, né, o talismã com relação a clássico, jogo contra o Palmeiras. Mas eu não colocaria o Gabigol, não, nesse jogo, não. Eu fiquei de acordo com o técnico. Eu colocaria o Rodrigo. Eu não colocaria o Rodrigão. Eu colocaria. Mas você não pode levar pro jogo? Mas se você leva, você vai. Aí você vai ter que pôr. Aí não tem jeito. E aí você põe. Aí é o besta ou bestial. Ah, mas põe naqueles minutos finais ali. Você põe ele num jogo. O cara um ano e meio sem jogar. Porra, acho que foi medo de machucar o Gabigol, queimar. O Gabigol, RG, o Gabigol vai do jogar. Banco do Santos é igual a mulher quando leva chinelo pro casamento. Como que é, mano? Se levou na bolsa o chinelo, vai usar. No final da festa vai usar. Coisa, vai usar. Se ele colocou o Rodrigão no intervalo, ele não pode colocar o Gabigol. Mas sabe que a treta, o Ale, eu concordo contigo. Acho que o que é bom tem que estar em campo. Mas um departamento médico, um departamento fisiológico, ele tá amparado pra falar, ó, não coloca, porque senão você vai estourar o cara. Você perde o cara pra uma partida, mas você não perde pra temporada. Também uma dessas, você coloca o cara lá em 15 minutinhos. Mas o cara vai querer dar o sangue, sabe o que é o problema? Vai. Uma coisa é você colocar o Gabigol contra o Mirassol, o moleque vai dosar. Ele vai dosar, exatamente. Ele vai pisar macio. Agora, quando pega um clássico, ainda mais o Santos numa dessa, começa a pressionar lá próximo do empate, o moleque vai querer correr, vai dar o sangue. E vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. O técnico tá sabendo o time que ele vai enfrentar. Sim, com certeza. O técnico tá sabendo as dificuldades que vai ter e de repente é o seguinte, pô, se é um time mais fácil, tá ganhando de 3, 4 vou usar a 0, uma carta aqui pra não pra fazer graça. Exatamente. Agora você tá perdendo um jogo, você vai botar o Gabigol, velho? O Gabigol tá perdendo um jogo, você vai botar o Rodrigão? O Gabigol, fica tranquilo. Nós vamos arrumar uma briga. Mas eu tô falando. Gabigol mais 10. Eu tô acabando de falar, não bota o Rodrigão, bota o Rodrigo. Pra que botar o Rodrigão? Concordo. Não, o Rodrigão não tem condição de vestir a camisa do Santos. Rodrigão. É horroroso. Rodrigão, sexta-feira. Não tem como não torrar, cara. Ele é horroroso. Sexta-feira, eu vou. Maldade. Eu tenho Santo Isabel, tenho Mogi e depois eu vou pra Santos e vou buscar. É motorista da Cometa? Vou buscar o Rodrigão. vou de motorista buscar o Rodrigão. Tô levando uma corda, vou amarrar o Rodrigão e vou levar embora. Muito bem, mas olha, se o Gabigol tivesse no banco, quando pintou aquele 2-1, de repente põe um cara pra fazer um salseiro. Nossa, mãe. Pra jogar em cima do Vitor Luiz, que é um cara que costuma subir um pouco mais. Ah, e você falou... Na especulação tudo pode acontecer, mas ele tá amparado pela fisiologia. Eu acho que fez certo. Mas eu gostaria de ver o Gabigol jogando contra o Palmeiras, é óbvio. Eu não brinco com a ciência. E você é um cara que defende. Eu não brinco com a ciência. Você eu sei que ele tá ali pra jogar. Só que eu acho que às vezes os caras vão só em cima disso. Mas não, o cara tem que sentir um pouco mais. Eu entendo, mas eu acho que ele pesou tudo. A temporada toda que o Santos vai ter pela frente. Essa defesa de vocês é muito bonita e correta. Quando ele coloca o Rodrigão num intervalo... Tá horroroso. Aí acabou, não tem defesa mais. Você falou em Gustavo e a semana passada nós comentamos, o Marcão tinha visto uma matéria... Sim. Falando de uma possível... Poderia ser demitido. Possível treta. Eu consultei a minha fonte. E aí, RG? Segura, fidedigna. Fidedigna? Fide. É, Que é o Fedida, que é Ademir Fidedigno. Que é Ademir Quintino. Ah, sim. Toninho do Diabo. Não, agora não. Você viu que ele deu uma maquiagem. Toninho do Diabo? Ele é. Você viu que ele deu um tapa? Acho que ele fez aposta e perdeu Parece tudo. Parece o irmão do Will Smith no Maluco na Pedaço. Limpou bigode, tá sem bigode. Porque ele tinha feito um pacto com o cara preta, né? Com sete pele. E ele disse que não tem absolutamente nada. Isso foi jogaram porque era véspera de clássico. Ele falou que absolutamente falou, né? nada. Ainda bem que já foi o casamento do Ale Oliveira, senão ia ter briga lá, porque o Quintino e o Jorge e Nicola também iam sair na mão por causa dessa informação aí. Homem Pelicano é o nome dele. Homem Pelicano. Esse é o Estádio 97, estamos aqui com as manchetes. Mas olha, o Quintino é a cara do Toninho do Diabo. É, cara. É impressionante. É a cara do Toninho do Diabo, é impressionante isso. Olha, eu vou te falar, hein? Olha, se fosse irmãos gêmeos, eu não duvidaria. É. Só falta andar de vermelho, né? Irmãos gêmeos eu não digo, mas não sei se não é a mesma pessoa. Uma coisa é certa, Ale, quando o Ademir Quintino vier fazer o programa com a gente, ele vai fazer com a capa vermelha nas costas aqui. Sem dúvida. Não vai ter jeito. Quem te mandou um abraço ontem, eu esqueci, foi o Loeblin. Ah, um abraço pro Loeblin, mandou, isso aqui é bom. Mandou um abraço. Alfredo? Alfredo. Ainda dá seus tiros por aí. É, Alfredinho. Muito bem, continuando com as... uma dinamite também, Loeblin. Cabo de aço. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Buscapé. Só no Buscapé, você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Que tal experimentar algo diferente? Hã? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. What the fuck, não, Palmeiras! Vamos lá, aí vamos ao Palmeiras. Só sossego. Olha, quando ele fica... que volta Dodô, hein? Depois do carnaval. O Dodô, eu não sei se ele passou essa informação pra vocês. O que ele falou pra você? Ele mandou um Whats gostoso pra mim. É? Ele mandou fotos? Alguma coisa? Vocês estão trocando nude? A gente troca alegria pelo WhatsApp. E ele falou que ele vai tentar bater o recorde de Renata Banhara. Ex-cãozinho do teclado. Número de todas ali. Tomou uma sapata. Como baiana, na ala das baianas. De todas as escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Olha. É um recorde difícil, mas o Dodô eu não duvidei. É por isso que ele tava treinando de salto aqui na rádio. E também por isso que ele deixou aquela barriguinha que parece um B minúsculo, sabe? Ele veio, sabe? E aí ele vai bater o recorde de... Quer ser chamado de Dodô Banhado. Aquela barriguinha, eu suspeito, porque ele queria ter um filho do Paulo Nobre. Você lembra que ele queria ter um filho do Paulo Nobre? Queria. Vai saber se não vai nascer um nobre. E a Leiloca fica jogando vela queimada no umbigo dele. Faz piscininha? Faz piscininha no umbigo dele? Ele pede pra ela ficar jogando a vela assim, ó. E dando uns tapas na barriguinha dele assim. Será que você não errou na tua Parece um pudinzinho. Não é jogando a velha, a mesma própria. O Palmeira voltou hoje, depois de dar um... Foi sim, tirou o pé lá no domingo, mas hoje foi a vez do Diogo Barbosa aparecer. É, tá treinando ao lado do Dracena e do Moisés, estão pegando forma física melhor aí. Moisés. É, o Diogo Barbosa que nem chegou a estrear, se machucou no treinamento e deve, em breve, aí deve aparecer com a titular, né? O Vitor Luiz vai esperar, vai ser o titular, o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, fácil, seu Bento. Vocês falando sobre o VAR aí, Leiloca falou, aqui nós paga, se quiser. É mesmo? Caraca, ela deu essa. Quando ela paga pra todo mundo, entendeu? Ela poderia. Podia fazer uma graça. Ela deu essa carteirada aí, seu Bento. Podia fazer uma gracinha, né? Falou que se quiser. E o Palmeira, o Gagliotti se pronunciou, né? O Gagliotti falou que tudo que for pra ser mais justo, o esporte, e o Palmeiras é a favor. Mas o esporte ou o Palmeiras? Não, o esporte em si, o futebol. Ele falou que a respeito aí do que está acontecendo no futebol brasileiro aí não pode ocorrer mais, que o erro dos árbitros aí tem sido cada vez pior. Pô, mas tá difícil. E de fato, né, RG, os erros que tem acontecido no futebol brasileiro, eles estão piorando, cara. Eu também acho que tem que haver a profissionalização do árbitro. O árbitro ele não pode ser o único amador dentre tantos profissionais ali, porque todo mundo é profissional. O treinador é profissional, o médico é profissional... Os jogadores são profissionais, quase torcedores são profissionais aí na arquibancada, tem uma parte disso. Então, o árbitro ele não pode ser o único ali amador. Maria Chuteira é profissional. O árbitro ele não pode ser o único amador dentre tantos profissionais que estão desempenhando o papel ali. Porque o árbitro, RG, ele não pode ser caixa de banco durante o dia e tentar se condicionar fisicamente. DJ, tem árbitro que é DJ. O cara não pode tentar se condicionar fisicamente somente à noite. O jogador, ele sai aí pra se concentrar pra uma partida importante. Concordo. Dois dias antes, ali já tá no hotel concentrado. O árbitro, ele vai praticamente um dia antes. Aí quando vai, pra não falar que vai na hora do jogo. Oh, então é complicado, cara. Outro detalhe que animou bastante o Parmeira, devido à arena ter vários shows, certo, é a história da liberação do gramado artificial. Ajuda, hein? Ajuda. É, então, o Parmeira estuda aí por causa do custo pra manter esse gramado. Tá um tapete lá. Isso teve na reunião da CBF. Foi liberado. A maioria vai adotar. Ah, o Mauro Betti já adotou, né? Já. Mauro Betti pagou, já meteu uma lá. Eu acho que talvez na parada da Copa, pode ser que no segundo semestre venha uma grama possivelmente semi-artificial. Aquela, né, grama bem aparadinha, adoro, bem molhadinha. Joga, eu gosto, Ale, muito. Bacana, né? Corre rápido a bola. Prefere uma grama artificial? Como que é o negócio? Eu gosto de uma grama bem aparadinha, bem molhadinha. Agora, se vier aquela, sabe, aquela um pouco mais careca também. E se tiver interditado, eu vou no campo de trás. Se tiver com o tufo. E o bom, seu não, bem? O Rana não. O Rana tá fora do... Aliás, parabéns, 54 anos. Serra Dourada, né? Que é o gramado alto. 54 anos, Claudio Rana. E tá bom, hein? Ah, hoje? 50, hoje? 55, é. Ah, é? Hoje? Hoje. Ela fez a Claudio Rana? É. Já acharam ela no meio daquele batagão. Aquela Mata Atlântica. E o bom, seu Bento, de grama artificial, cara, é que acaba o jogador cai, mano. E quando o cara resolve se jogar na grama sintética, dá aquela queimada. Nossa. É nada, velho. A grama da Arena da Baixada. Mas é que isso aí é o society que você aluga com seus amigos, né? Aquela borracha preta, o cara leva um quilo embora pra casa. Não, mas é diferente. O gramado que é utilizado aí em campos profissionais aí, por exemplo, a Arena da Baixada, pra quem não tá acostumado ali, o cara passa batido. O cara acha que é grama mesmo. É um outro tipo de gramado sintético. Não é aquele gramado ralo lá pintado de verde como se fosse uma quadra. Que o cara dá um carrinho e sai com o short verde. É um mesclado, né? Tem um mix ali. Eu tenho uma opinião, assim. Eu prefiro muito mais jogar em grama natural. Sim. Porque eu, com a minha experiência em jogos beneficentes que eu tenho feito aí pelo país, mas entre jogar num gramado como muitos que a gente vê no Campeonato Brasileiro, gramados horrorosos, e jogar numa boa grama sintética, mil vezes jogar inclusive, na grama sintética. Eu estou aqui para desmascará-lo. Para tumultuar. Em breve, tá certo? RG número 2, meu amigo Jorge Benedetti, meu irmão Marcão, o Bento, o Vieira, meu amigo Sombra. Em breve, eu vou aqui desmascarar esse cidadão. Ele merece. Nós temos que fazer um pouco de suspense. Faz. Nós estamos prestes a inaugurar os novos estúdios da Energia 97. Sim. Então, teremos novidades, Sombra. Ah, é? Eu vou te mostrar um preview, tá certo? Um preview para que você possa analisar. Para que você possa analisar a qualidade técnica desse cidadão. Ele é horroroso. Desse cidadão que critica o Romero. Sério, rapaz. É que ali, assim, às vezes você passa um pouco de vergonha, né? Quando você tá batendo bola. Mas aí é o que acontece. Eu já sou mais do que no final de ano? O mundo viu. Teve aquela uma dominada no saque no futebol. Aquela do Fred no futebol foi de chorar. O mundo viu. Mas quem sacou foi o Belo, que é o campeão do mundo, seu louco. E eu, outra coisa, sou da pegou no queixo a bola, né? Ali. Normal, constrangedor, né? Mas eu tô na categoria subóbito, já não vale mais. Entendi. Tô fora da análise. A gente chegou num ponto, eu e o RG, que não temos mais análise. Mas eu não vou lá atrapalhar os caras, então não vai lá atrapalhar os caras, pô. Fica na beira do campo ali, pô. Não, eu sei. Vai de técnico. Os caras pegaram o Alê pra Cristo. Funciona mais no cateado, que, né? O RG, apesar que no resort de técnico também foi uma negação, mas pelo menos o mundo... Quanto tomou teu time? Eu joguei lá. Não, mas você foi técnico um pouco também. Técnico de informática, eu tava dentro do campo. E o RG é muito bom no jogo de baralho. Ah, assim, é? Principalmente quando fala, quem vai dar o morto? Aí entra o RG. Ó, falar em resort. Conta. Na quinta-feira que vem. Opa! Não essa a outra. Na próxima semana. Pós-carnaval. Pós-carnaval. Nós vamos anunciar a nova temporada do resort com novidades. Ó. Com novidades. Boa. Prestem atenção. Você que nunca foi ou você que já foi. Novidades, o pessoal vai curtir mais ainda, tá bom? Show. Vai ficar muito bacana, hein? Legal. O resort do Estádio 97, a gente vai estar inaugurando a próxima temporada, quinta-feira que vem. Fique ligado aqui no Estádio 97, na Energia 97. Se ligue. FM. Estádio 97 da Energia 97. Eu vou falar agora, mandar o um recado da Obra Max. Ah! Tá construindo ou reformando? Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Ih, rapaz! Vamos acabar com tudo isso aí. Chegou o Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max... Imagina pro Mota. Ah. Ele mal consegue escrever o nome. Quando tem burocracia, tadinho. Meu Deus do céu. Às vezes ele vai lá pra comprar um parafuso, porque caiu algum na cabeça dele, ele precisa comprar um parafuso. Ele vai lá na Obra Max, é mais tranquilo, não tem burocracia. Você compra fácil o parafuso ele lá, desenha, Botinha. Ele desenha. Burocracia é. Em burrocracia. Ai, exatamente. Mas a Obra Max é o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. A Obra Max é para você, profissional da construção, para você, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Essa, ó, atenção, essa é para os marceneiros de plantão, hein? Na Obra Max você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral e ainda temos o serviço de corte e bordeamento para retirada em até 24 horas. Caramba! Pessoal, por aí esse serviço de corte você espera até 4 dias. É louco! É por aí até 4 dias só para esperar cortar. 24 horas, bicho. Lá na Obra Max, cara, o serviço de corte e bordeamento para retirar em até 24 horas. Demais. Chapa de MDF branca dupla face, 16 milímetros. Ou melhor, 15 milímetros. 15 milímetros. Chapa de MDF branca dupla face, 15 milímetros. Só R$99. Atenção, você que é marceneiro aí, ó. Nossa. Só R$99. Mas corra, porque é só até amanhã. Esse preço tá 20% abaixo da concorrência. Show. Vem pra Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. Pra Obra Max, obra é compromisso. E mais, nas compras acima de R$300 grátis, um jogo de ferramentas no valor de R$59. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca. Opa, o site Moca. É obramax.com.br. Acessa aí. Boa. E atenção, amanhã a gente vai ter mais uma edição da Limusine do Estádio 97. Oh, sim. Nós vamos sair aqui da rádio às 5h30 da tarde, fazendo o Estádio 97 pelas ruas, rumo à Obra Max, lá na Avenida do Estado. Show. Boa. Aí quando chegar lá perto das 7 da noite, nós já vamos estar lá. Ah, sim. Boa. E vamos fazer até o final do programa. Lá. Lá, dentro da Limusine, na frente da Obra Max, com você, ouvinte do estádio que for lá. Olha que legal. Boa. Então a gente aguarda você amanhã, ouvinte do Estádio 97, lá na Obra Max, Avenida do Estado, 6.313. Compareça, estaremos lá. Boa. Vamos levar uns prêmios, né, Bá? Claro. Vamos levar. Vamos levar uns prêmios pra galera lá, não é não? Os brindes, Quem for lá pode mandar um chupa mano ao vivo? Pode? Ah, mas lógico, o mano vai estar. Amanhã o mano vai estar lá também. Quem quiser levar um pouquinho de alfafa pro Mota, que ele vai estar com fome, hein? É verdade. É, só detalhe que na Obra Max não tem alfafa. Não, vai ter que levar. Então você vai ter que comprar em outro lugar. Tá bom? Mota que mandou um zap aqui te corrigindo. Pô, fala pro Sombra que é bordoada. É. Ah, que é o Mota? Olha, o Mota é um ser ridículo. Não. Tá? Olha, apoio Paris Vegas, aluguel de limusine. Acesse parisvegas.com.br. Um abraço pro Thiago Xinzato. Gente boa pra caramba. Sabe que você pode participar do Estádio 97 também mandando mensagens pra nós aqui no estúdio? É só acessar 97fm.com.br. Vai lá, clica em ao vivo. No ao vivo, assim que clicar no ao vivo, vai abrir uma janela onde você pode mandar mensagens pra nós, tá bom? Boa! Ó, deixa eu ver aqui. Ah, o Bruno Aureliano dos Santos, um abraço pra todos, em especial pro Alê, que é engraçado demais. O Sombra, que tem convicção do que vai falar. Diferente do Mano, que enaltece o timinho dele, que nem é tudo isso. Ah, bom, é o Corinthians só apareceu nos últimos 10 anos. Ah. Ah, pra ver como você é um trouxa. É, o mas Corinthians, ele não falou aí, o time dele? Ué, mas não importa, é trouxa independente de qual time ele torça. Se não for corintiano, é trouxa. Ah. É o seguinte, mas é verdade, não tem time mais vitorioso no Cone Sul, não é no Brasil não, é Cone no Cone Sul. Sul do que o Corinthians, se a gente levar em consideração nos últimos 50 anos. 10 anos, né? 50 anos. 10, né? Vamos restringir a 10, né? 10 anos. 50 anos. 10 anos. Quem tá comendo, gente? 10 anos é o Santos. Se colocar os últimos 10 anos, o Santos é que tem mais. Tem certeza? Opa, pode pesquisar. Aonde, RG? Para de fumar pedra. Os últimos 10 anos? Aonde? Pesquisa aí. Para, RG. Pesquisa. Por favor, faça uma pesquisa, mas eu acho que não, hein? Para, vai passar vergonha. Pesquise. Não, nem levanta, ó. Pesquisa. Não quero nem colocar essa discussão em pauta, sabe por quê? Igual aquela vez que o Domênico veio querer discutir comigo, falando que o Palmeiras era o time da Adidas que mais vendia camisa no mundo. Depois ele mudou o assunto. Eu falei, só tem Chelsea, Real Madrid, Bayern de Munique, só isso na frente do Palmeiras. Imagina. Vai, chefe, reage, ajuda o RG. E aí, os últimos 10 anos? Para, RG, para. É, pesquisa, ué, que para. Vai, chefe, ajuda, pô. Ué, para. Olha, eu tô tentando te poupar, RG. É, que poupar. Ó, o chefe falou que concorda com o RG. Não sou caderneta de poupança, você tá louco? Olha aqui, deixa eu ver mensagem aqui do Jefferson Luiz de Brito. O Vieira chega em casa e fala pra Carol: amor, todo dia o Marcão me chama de boiola e viado. E a Carol responde: mete porrada. Daí o Vieira: não consigo, ele é lindo. Ah, Vieira morde fofo, hein? Eu vou dar uma paulada no Marcão já, ele gosta também. Ele gosta, Sabrina, ele adora. A Sabrina Fernandes aqui, Palmeiras 100%, Campeonato Paulista é pré-temporada pros grandes. O bicho pega no mata-mata, que na verdade é só mata. Um jogo ruim pode cair tudo por terra. Sabrina Fernandes, é verdade, Sabrina. É. Aí nesse começo de Copa do Brasil é só mata. Verdade. Né? O Glauco Martins, olha, ele faz uma propaganda, vou me auto-autorizar a fazer essa propaganda. senão a mensagem não vai, olha. Ah. A vida sexual do RG tá igual Coca-Cola, era normal, ficou light, agora é zero. Não. Nada agora, né? Isso é mancada contigo. Ah, de repente a mulher dele reclamou, né? Eu não tava naquele dia legal, sabe? Você não tava inspirado, né? Sabe, Marcão, quando você chega na balada já meio, né? Meio borrachudo, né? Aí fala, hoje eu não tô afim, né? O Gilberto José Brito. Já pensou o monitor no lado do campo lá no Itaquerão? Quando o juiz fosse conferir, já tinha levado. Que absurdo. Meu irmão tinha levado. O estádio do Corinthians ou não, cego? Tem TV até no mictório. Nossa! Tem TV até no mictório. Você tá mijando, tá assistindo o jogo. Não, mas isso aí chama câmera de segurança. Procure se informar. É diferente. Procure se informar. É diferente. O seu estádio. É o famoso CFTV. O seu estádio, inclusive, a última vez que eu pisei lá, eu tive que entrar de galocha pra fazer um xixizinho ali, porque tinha urina até a canela. Oi, nós estamos sentindo a falta que você não tem ido, viu? Ah, você não sabe, estamos dormindo na pia. Ai, meu Deus do céu. O Diego Romero. Pessoal, a informação passada sobre o árbitro do futebol americano está errada. Ele tem a tela ao lado do campo, mas se comunica com outros juízes que não estão em campo. E que em Nova York tomam a decisão em conjunto. Se há desacordo, a decisão dos que estão fora prevalece. Ai, chefe. Ele tá falando da NFL. É porque agora tem a comissão que fica em Nova York, que passa por cima do árbitro do campo. Mas ele ainda consulta na lateral, sim. As informações. Certo. Deixa eu ver aqui mais. Rafael dos Santos. Mano, será que não tem nenhum camisa 9 no futebol sul-americano? Tem. Rafael dos Santos, lá do Grajaú, te pergunta. Ah, então, Sobra, esse lance de falar, mas aquele cara, que nem vamos começar agora a resgatar nome aí de Marco Ruben, Gustavo Bol, esses caras de Libertadores, cara, na boa. O Corinthians, ele marcou uma touca danada, velho, na contratação do Dourado. O Corinthians, ele esperou demais. O Corinthians, ele poderia ter ido pra cima já do jogador, ele tava ali praticamente aí, já entregue na Florida Cup ali, inclusive, houve sim, naquela oportunidade, conversas de dirigentes do Corinthians aí com dirigentes do Fluminense. Os dirigentes do Fluminense não abriram mão aí de pedir o que eles entendiam que mereciam pelo jogador. Mas já que não existia a possibilidade do Fluminense aí honrar com os salários do jogador, que todo mundo sabe que o Fluminense deixou de pagar os salários há algum tempo, parece que quitou uma boa parte agora recentemente, mas naquela oportunidade ainda não havia pago, e o Dourado falando, pô, não quero ficar aqui, não quero ficar aqui, respeito o clube, mas não me vejo aí vivendo a situação que eu vivi o ano passado, nesse ano de 2018, a diretoria do Corinthians deveria ter forçado uma barra ali e ter contratado o jogador, cara, na boa. É, quando você tem uma oportunidade boa, ainda mais pela escassez de jogadores aí de qualidade no futebol brasileiro durante tanto tempo aí na função de camisa 9, é aquele bagulho, mano. Dourado tá longe de ser o Ibra? Tá longe de ser o Ibra. Tá longe de ser o Eto'o? Tá longe de ser o Eto'o. Mas, velho, terra de cego, quem tem um olho é rei. A diretoria do Corinthians deveria ter ido pra cima do cara e contratado. Mas e a grana, mano? Ah, RG, grana você faz uma composição, você empresta jogadores. Pô, o Corinthians tá cheio de cara aí encostado, Giovanni Augusto, Luca. Manda esses caras pro Fluminense. Ô, mano, o Fluminense abraçava a ideia. Aquele tal de Escoco lá, velho. Ainda tá no River que ele tá agora? Aliás, vocês viram o gol que ele fez no fim de semana contra o São... É São Lourenço? Não. É. Não foi contra o São Lourenço, não, desculpa. Mas ele tá no River, não tá? São Lourenço não tá? Tá no River. Meu, ele fez um gol, ele driblou seis. Então, sério? Golaço. Ele catou a bola na intermediária, mas ele foi driblando. E não foi driblando assim reto. Ele foi fazendo ainda em zigue-zague, limpou o goleiro. Cola tudo. Então, maravilhoso o gol do Siscoco, maravilhoso. E o Prato, ele chega lá pra ser titular, será? Vai sentar no banco lá? Pelo que gastaram, o cara tem que jogar, então, né? Mas de repente você mete o Siscoco no banco lá, e aí? Mete o Siscoco no banco? Né? Será que não? Ah, não mete, né? Será? Os dois, mas não mete esse cara no banco, né? Olha, vou te falar, eu é que eu não vejo os jogos do River, mas eu vi esse gol, é maravilhoso. É. Vamos pro telefone 3284-7097, esse é o Estádio 97. E hoje só os virgens, terça-feira, apenas os virgens participando aqui com a gente, ao vivo. O telefone é o 3284-7097. Estamos com as nossas marchinhas de carnaval. Ai. Aqui o carnaval começou mais cedo. Olha aquela do Vieira. Chefe sentou, ele gostou, chefe sentou, ele gostou, é do Ipiranga, mas se acha caiçara, quando vai lá na vila quase sempre leva naba, chefe sentou, você pensou que você ia escapar? Maravilhoso isso aí mesmo. Quem foi que fez isso aí? Pensou que... Alô, quem fala? Gramado. Alô. Oi, quem fala? Fernando. Ô, Fernando, tudo bem com você? Tudo bom. Qual o seu nome completo? Fernando da Silva. Pô, só isso? Simples assim? Sim. Não deu standard? Duas vezes só. Ah, então tá bom. Quantos anos você tem? 3, vou fazer 3.9 agora na sexta-feira. E o bairro que você mora? É aqui na Ponte Rasa. Ah. Velho. Vai fazer agora 3.9 sexta-feira, o Fernando da Silva. Ah, isso me lembra quando eu era criança, eu voltava da escola e assistia aquele filme lá. Qual? E o mascarado lá, o Zorro, aí ele gritava, ô Silva, que era o cavalo dele, lembra? Ah, entendi. Lembra disso? Raio Silva. Você queria que eu fizesse o quê? 69 é bom. É, tá bom, terça-feira. E o que você faz? Que isso? Gemido depois da 69. Que isso? Ô, Fernando da Silva, o que você faz na vida? Eu sou técnico de telefonia. Instalo PBX, CFTV, câmera. Gato. Gato não. Gato não, de gosto não. É que meu irmão gosta de um. Tá procurando, inclusive, um namorado. E é a primeira vez que você liga? Primeira vez. Pô, que você não ligou antes, cara? Eu tô tentando ligar, faz pelo menos 4 anos que eu tô tentando ligar. Que técnico de telefonia essa aí que não consegue meter os campos? Tô ocupado, quase que eu vou aí pessoalmente pra poder tentar falar. Mas olha, quanto desprezo por nós, estamos no ar há 19 anos já. É, o cara, pô, tentando a 4. Quer ver que você papinho liga a 4. Não, tentando ligar a 4, mas bem feito, você perdeu, faz tempo já. Perdeu 14 anos da sua vida. Você gostaria de testar a sua sorte hoje, desligar e tentar de novo? Não. Faz um redial. É. Não. Não? E hoje, eu tava pensando, pra ser sincero, eu tava indo, fui ver um cliente lá na Paulista, eu falei, eu vou de carro, porque na volta eu vou escutando os caras, vou tentar ligar. Fiquei tentando ligar, não consegui. Não cheguei aqui no trabalho, tentei agora, consegui ligar. É isso aí, quando a gente menos espera, as coisas acontecem, não é mesmo? É que nem filho, né, mano? É isso aí, que time você torce? É tricolor. Boa, Fernandão. Ô, Fernandão, o Valdívia hoje fez exames lá no CT do São Paulo e treinou na academia à tarde. Não foi apresentado ainda, mas o que você acha do reforço, cara? Ah, cara, acho que um reforço aí nota 6, né? É, nota 6, porque o Valdívia jogou bem ali no Inter, ali uma época ali, um campeonato, depois sumiu, né, meu? É, depois da cirurgia que ele fez no joelho aí, até cirurgia complicada, né, cara? Ele nunca mais voltou a ser o mesmo jogador, né, cara? Tô aqui no rádio aqui, põe a 97 pra ouvir aí, tô ao vivo aqui. Isso. Não, mas não deixa aumentar o rádio, tá, não. O RG tá compenetrado aqui, RG, você tá procurando os títulos do Santos. Eu posso entender depois de mandar o tapa na camurça, tô tentando aqui pra não esquecer, pô, mó nervoso falar com vocês aí. Como que é? Repete, Fernando. Então, o do Valdir, eu acho que o Valdir vai chegar nota 6, meu. Não, acho que não é um jogador assim que vai resolver o problema de São Paulo. Ele vai ajudar, mas resolver não resolve não, viu, meu? Olha, sobre o estilo do jogo do Valdívia. Eu não estou questionando a parte física, a gente já sabe que é um problema a ser resolvido. Isso foi comprovado aí pelo Atlético Mineiro. Bom, Sim. Isso é uma questão a ser ultrapassada, se vai ser ultrapassada. O que eu penso é que o Valdívia é o único jogador hoje dentro do elenco que tem as mesmas características do Cueva. Sim. É o mesmo perfil de jogo do Cueva. Talvez até um pouquinho mais rápido. Eu não sei como que tá essa questão aí da velocidade. Você acha que se o Cueva sair, ele consegue suprir a altura? Não. Entenda o que eu tô dizendo. Eu não posso dizer que ele vai suprir a altura, porque eu acabei de dizer que, assim, a questão da parte física compromete o Valdívia. É. Né? Então, eu tô dizendo, como estilo de jogo, como função a exercer, o Cueva é um jogador que ele atua bem pelo meio e pelo lado. E o Valdívia, até mais... como avançado um pouquinho, né? É como meia, que ele também pode jogar mais pelo lado, né? Sim. Porque é tudo meia. Essa história de ponta hoje funciona quando você pega um meia que tem qualidade também para jogar pelo lado do campo, tem um pouco mais de velocidade. Sim. Né? Quando você tenta pegar ponta para fazer meia, aí é que a coisa não rola. O cara não tem aquela habilidade, aquele drible curto, né? É, não tem o drible curto, às vezes. É muito rápido, mas não tem drible curto. Não pensa, às vezes só corre, mas não pensa. Né? Então, eu que entendo é que Valdívia e Cueva são jogadores que têm o mesmo perfil. Tomara que o Valdívia consiga evoluir técnica e fisicamente, porque amanhã, se precisar de alguém para substituir o Cueva por uma contusão, seleção do Peru, eu, na minha opinião, né, o Valdívia tem o mesmo perfil de jogo do Cueva, que é diferente já do Nenê. O Nenê é um jogador total, mais do lançamento, total, um jogador que cadencia mais o jogo. O próprio Shailon também, né? Que é de, o Shailon vai entrar, acho que Shailon e Nenê, acho que é a mesma posição. Tipo de jogador. É, mas esse Shailon é bem meia boca, né, Sombra? Esse Shailon aí, ele é bem fraquinho, né? Na base, parecia melhor. Pra morrer, de repente, demora uns 3 dias, né? Mas sabe o que acontece, ô Fernandão? O Dorival, cara, ele tem colocado aqui, nem, por exemplo, esse jogo que o São Paulo jogou no final de semana aí, ele já meteu o Nenê por quê, cara? Porque ele viu que o Shailon tá, tipo, sobrecarregado, ele tá pressionado. Mas que percepção boa que ele tem. Ele não aguenta. É, mas nossa, é verdade, não é, cara. Não, por exemplo, o Sombra, ó, olha só, olha só, o Fernandão, nossa, o Sombra, cara, no final de semana, é, ele teve a pachorra de falar que a substituição que o Dorival fez do Edmar pelo Reinaldo não foi uma substituição tática. Pensa comigo, olha, Oliveira. Ah, é óbvio que não foi tático. Calma. Foi pressão. Deve ter sido atenção, raizática. Presta atenção o que, que Deus Rival fez, olha, Oliveira. Deus Rival. Deus Rival. Deus Rival. O que, que ele pensou? Ele falou, mano, Botafogo de Ribeirão Preto. Vai vir jogar aqui no Morumbi? Vai vir jogar mais fechado. O que, que eu preciso, cara? Eu tenho um lateral que tem a característica mais defensiva, que é o Edmar, e tem um lateral que tem a característica um pouco mais ofensiva, que é o Reinaldo. O que, que ele fez? Sacou o Edmar do time e colocou o Reinaldo, correto? Aí o Sombra teve a pachorra de falar que a torcida, porque cornetou no jogo passado lá contra o Madureira, aí o Dorival chegou no final de semana, quis dizer que Dorival Júnior não tem personalidade. Sucumbiu à pressão. Escalou Reinaldo por falta de personalidade. Deu o pitaco do que o senhor acha sobre isso. Não. Você, olha, ah, primeiro você, não, depois o Fernando. Eu já tô feliz que o Dorival não é cego, né? Porque todo mundo tava vendo que o Edmar tava horroroso. Chupa, Marcão. E aí também, o que ficou um pouco esquisito é que ele deu essa declaração, deu o depoimento que não ia ceder à pressão da torcida. Sim. Né? E aí acabou... Não, mas como ele não cedeu ano passado, quando pediu o Lugano, ele não colocava o Lugano pra jogar. Era o último ano do Lugano lá no futebol profissional, vestindo a camisa, óbvio, do São Paulo, todo mundo queria ver o Lugano jogando mais, correto? E ele não dava oportunidade, ele colocava Bruno Alves em determinados jogos, metia a Derlan e não colocava o Lugano. É que, assim, colocar o Edmar ou pra sair jogando, pra qualquer momento que não seja no intervalo pra fazer 3 dentro, 3 fora, eu não... Não, verdade. A minha percepção como ex-treinador de futebol e futsal, meu Deus, não chega tanto, eu não consigo entender por que, que ele coloca o Edmar. E você, o Fernandão, o que, que você acha, cara? Que o Dorival foi pressionado a colocar o Reinaldo no time, ou você acha que ele, por perspicácia, colocou o Reinaldo no time? Perspicácia. Meu Deus. Não, mas eu tô com o Ale Oliveira, porque o Edmar... Edmar não dá também, né? Edmar, qualquer um que você olhar no banco lá, ele olhou o Reinaldo. Edmar, Reinaldo é o Rodrigão de São Paulo? Falou, Reinaldo, você jogou mais ou menos na ponte aí no Chapecoense, vai, põe pra jogar, porque não tem jeito. É muito fraco, o Edmar é fraco também. Não, defensivamente, o Fernando, eu até acho, cara, que o Edmar, ele não compromete tanto. Mas o problema dele é a parte ofensiva, né, cara? Ele não consegue acertar passes, ele não cruza bem, então fica difícil. É, não adianta, nós estamos com um problema lá. O meio de campo tá bom do São Paulo, mas não tem lateral, não resolve, né? Como é que nós vamos fazer gol? E a estreia do Nenê, cara, o que, que você achou aí? Eu achei boa, mas ele tá meio cansado, meio fora de forma ainda, né? Tem que pegar o ritmo ainda, né? Então, Mas a vantagem é que ele é jovem, né? Daqui a pouco. Ah, não, mas vamos ficar uns 2 anos treinando aí, ele fica bom, você pega o gás depois. Mas esse meio de campo aí com o Nenê e Cueva aí, o Diego Souza fazendo o falso 9 lá com o Marcos Guilherme, acho que vai dar samba, hein, mano? Vai dar... acho que vai, mas mano, Cueva, é o seguinte, eu queria falar da zaga de São Paulo. A zaga de São Paulo, eu acho que agora com o Ricardo Rocha, não é possível que ninguém enxerga que aquele Rodrigo Caio não é zagueiro, mano. O Rodrigo Caio tem que pôr ele lá no, de volante lá. Eu concordo, lá pra sair cortando as bolas, porque zagueiro ele não foi nunca na vida dele. Eu também acho, cara, eu também acho. Mas o Rodrigo Caio já falou também, inclusive. Eu acho que, até com relação a esse lance de seleção, ele vislumbrar, de repente, uma vaga aí na Copa do Mundo, cara, ele vê que a concorrência ali de volantes ali é muito maior, né, cara? Então ele... Ah, mas na Copa do Mundo, isso aí passou, isso aí sem chance. O Rodrigo Caio nunca vai pra Copa do Mundo, ele é ruim demais. Ele vai pra área lá... pra fazer, tentar fazer gol de cabeça, ele tira a bola, ele não consegue fazer um gol. Por falar em Copa, a Copa passada nós temos que lamentar pela não presença do Ibra aqui no Brasil. Sim. Esse ano, a não presença do Romero. Azar da Copa e não ter o Romero mas lá. Mas o Ibra vai? Meu Deus. O Ibra vai. Então as suecas também vão. Acho que vai. Inclusive, esse cara é o maior pistoleiro da história do futebol mundial. O Romero? Não, o Ibra. Ó, sem vergonha, jogador sem vergonha. Tá certo, o Ibra, ele não participou das eliminatórias, falou que tava cansado, que não queria mais deixar a camisa da seleção sueca. Chegou agora aí, a Suécia eliminou a Itália, foi a Itália que a Suécia eliminou, não foi? Foi. Foi lá agora, então, acho que eu quero jogar a Copa. Eu, se fosse treinador da Suécia, não levava esse cara aí. É verdade. Você é muito orgulhosinho. Olha aí, olha. Marcão. Oi, fala aí, Fernando. Rapidão. Manda aí. Você acha que, ô Sombra, você acha que Fidão é goleiro de São Paulo, meu? Fala a verdade. Não. Não dá. Esse não. Cara aqui nós contratamos, é Jean, o nome do cara? Jean. É. Jean. Você já viu ele jogar? Ele joga bem? Joga bem. No Bahia ele fez um bom campeonato brasileiro ano passado. Mas eu só vi ele jogar um ano também e de repente ele fez jogador de seu. Você não acha que já tem que dar uma chance pro cara? Se não, não dá. Eu tava escutando esse programa ontem, o Mota tava falando, os caras estavam falando. Já tá errado. Mota, o Mota? Tá escutando o Mota, já tá errado. Não, aí não. Peraí. Não, se você vai colocar o Sidão e o Mota na mesma palavra, o Sidão tem habeas corpus. O Mota não tá nem aí hoje, né? Não, o Mota não. Hoje não tá. Eu tô dizendo o seguinte, que o ouvinte tinha falado e o Mota só foi no embalo. Não foi que ele que produziu a conversa. Ele só foi no embalo e realmente o ouvinte tava falando a verdade. O Sidão, ele defende uma bola e sai tabanado, catando mosca pra todo lado. É um... Pô, dá um frio na barriga, na espinha aqui, tá louco. Não dá, não. Ô, Rigão, peraí, deixa eu só juntar o RG aqui, porque a gente tá discutindo fora do ar, nos últimos 10 anos, os títulos do Corinthians e do Santos. Agora ele tá com uma cara de pano molhado, que quis debater comigo e passou vergonha. É, mas não passou vergonha. Não passou vergonha, não. Passou vergonha. Não passou vergonha, não. Não vem com ondinha aqui. Não vem com ondinha. Passou vergonha. Não vem com ondinha, não. Passou vergonha. Ô, RG, essa vergonha... O senhor me peça desculpas. Essa vergonha você vai passar no crédito ou no débito? Peraí, passou vergonha, não. Passou vergonha. Eu acho que passou. Eu acho que não. Tenta defender, Benedetto. Ô, Chibungo, dá aí o resultado. Ó, vamos lá. É, Santos ganhou de 2006 pra cá, né? Ah. 2007, né? 6, não. Para. 2008. 2007 pra cá. 2008 não tem título, né? Peraí, vamos parar de ser já, que tem que ser 2008. 2008 até 2017 são 10 anos. Não, não, Vieira, sim, mas é que a gente contou, o chefe Benedetto falou pra fazer de 2006. Não, vamos parar. Meu, tô quieto aqui. Dá na mão do cara. Não, mas pode falar. Corta aí. Põe em 2007 que eu vou cantar esse cara. Os números estão de 2006 até agora. Errado. O que é uma grande boçalidade, porque você não sabe fazer conta 10 anos. Nossa, Jegue. Até 2018, 10 anos, 2008. Nossa, que deitada, mano. Põe, vamos lá, põe. Paulista, Santos, 6. Corinthians, 3. Copa do Brasil, Santos, 1. Não fala assim. Corinthians, 1. Soma primeiro os títulos do Santos. Não, no final eu vou te falar. Tá falando tipo super brasileiro, exatamente. Nenhum do Santos, 3 do Corinthians. Libertadores, 1 pra cada lado. Recopa, 1 pra cada lado. E Mundial, 1-0 pro Corinthians. No total, foram 10 títulos pro Corinthians e 9 para o Santos. Isso, ele contando títulos que não estavam valendo. Sem contar que você esqueceu aí o Campeonato Brasileiro da Série B, que teoricamente é um campeonato. Aí não, hein? É campeonato. Eu sou boçal depois. Boçal, isso aí. E eu que sou burro depois. Eu não computo isso, porque eu acho que é uma vergonha. Mas se você tá contando títulos, título é título bacana. Título é título. Série B é título. Então o negócio nossa, é o seguinte: vergonha, o senhor. Você tá indo bem, mano. Não, você derrubou o RG e você levantou ele agora. É. Pelo contrário, o RG deveria chegar aqui no ar e pedir desculpa pela bobagem que ele falou. Mas esses aí. E sem contar o peso, Sombra. O peso dos títulos do Corinthians. Meu, o peso. Sabe o que é? Depois que você aprendeu a verbalizar, você fala tanta abobrinha. Nossa! Isso é verdade. Eu acho que o senhor deveria aprender a verbalizar também, inclusive olhar a internet, já que o senhor tem acesso a ela, procure os números para ela. Ah, isso nem coisa mais de sacanagem. Mas vive na pornografia. Fernando, um abraço para você. Eu estou na bolha do noivado. Só um último comentário. Diga. Ó, quando vocês chamaram aí o Mano Cover pra trabalhar aí, aí eu falei, porra, você chamou pra ele pra fazer uma média, né, com o Mano, com o outro Mano, mas agora eu tô vendo que é o seguinte, o Marcão deita em cima do Mano original. Mas ele adora deitar em cima de um homem. É infinitamente melhor do que o Mano original. Ele deita muito. Fernandão, dá deitada nesse trouxa aí, Fernando. Aonde? Primeiro, só chupa o Mano ao vivo, agora você tá realizado. Chupa, Mano. Boa, Fernandão. Chupa, Mano. Tanto você quanto o cara. A partir do momento que o cara começa a defender o Dorival Júnior como se fosse um Tite, já mostra que não sabe nada de bola, igual você. Ô Marcão. Diga. Marcão, o Dorival tá vendo o comentário. Todo dia eu escuto, né? Semana inteira e tal. É. Você falando do Dorival. Dorival não é um cara bom. Ele não é. Ele é fraco, o Dorival. Sim. Só que o time de São Paulo também não. Vai colocar um quem pra dirigir São Paulo? Claro. Um cara muito bom. Isso não vai mostra que você também baba então... o ovo do Dorival. Não, mas ô Fernando, quantos anos você tem mesmo, Fernando? Pra cada virilha, já que ele tem 3.9. Você vai fazer 3.9. Então você lembra bem o princípio da carreira de Tele Santana no São Paulo? Ah, colocou na mesma sacola. Então, isso mostra o argumento aí de quem você. Olha, o Cavalcante, que é santista, mandou no Twitter aqui assim, ó. Flávio Cavalcante? Não, só Cavalcante. Certeza que o Dorival usa aquele nariz gigante como órgão no Marcão. Vai pro inferno você e o cara aí. Fala, Fernando. Uma pergunta. Quem você acha que é mais técnico? Dorival Júnior, esse do Santos aí, Jair, ou do Palmeiras? Jogar no treino na balança. Eu acho que o Dorival já mostrou onde ele pode chegar. O Jair e o Roger ainda não mostraram onde eles podem chegar. Acho que o Dorival não vai passar desses 80 por hora. E tem o Carilli aí na parada. Não, velho. O Carilli nem colocou porque é melhor. O Carilli é muito melhor. Agora. O Carilli é o Guardiola perto desses que você... Então, assim, eu acho que assim, não é justo comparar técnicos que começaram em épocas diferentes. Um já tem não sei quantos anos de carreira. Na minha opinião. Agora, eu acho que o Roger Machado e o Jair Ventura tem possibilidade de ultrapassar o Dorival. Ainda não fizeram nada. É porque os caras estão falando muito aí, os caras falaram que o Jair foi bem no Botafogo. Bem, ele deixou o time em que colocação? Nono? Décimo? Com o time que ele tinha, ele foi muito bem. A campanha que ele fez na Libertadores foi demais. São Paulo, eu falei a mesma coisa. E o Botafogo chegou em que lugar e o São Paulo chegou onde? Eu sei, mas... Nossa, que jorrada em você agora. Limpa o rosto aí, o trouxa. Falar em São Paulo, o senhor, eu escuto já faz muitos anos esse estádio, né? O senhor sempre comenta no final do ano, vamos ver o ano que vem, como é que vai ser, um ano melhor, São Paulo vai melhorar. Não. Me chama ele de senhor, que ele é mais velho que você não, filho. Passa ano, entra ano, São Paulo não muda nada. Quando chama de senhor é porque quer ir pro embate. É verdade. Não, você acredita? Chega ano, você faz aquela explanação, né, bem construída, a gente escuta direitinho, mas o São Paulo não rende, passa ano, entra ano, e o São Paulo não... Mas, ó, faz uns dois anos que eu não digo, acho que vai melhorar, etc e tal. As minhas perspectivas em relação ao São Paulo, eu sempre falo aqui, o São Paulo é um clube decadente. Eu falo isso há muito tempo aqui. Pode oportunamente, ocasionalmente, ir bem num campeonato. Os últimos anos, o São Paulo foi bem num ano. 2014, quando foi vice-campeão brasileiro. Mas ele gosta de ser enganado. Depois nunca mais. Ele gosta de ser enganado. 2013 bigou pra não cair, 2015 pra não cair, 16 pra não cair, 17 pra não cair. Essa é lá. 18, hein? O que vem 18? Hã? E 18? O que vem? Incógnita. Acho que enquanto... vai bem o tricolor esse ano. Eu acompanho muito a carreira do Sombra, né? Há muito tempo. Tá, obrigado, velho. Me espelho muito nesse profissional, né? O senhor. E lembro que ele falava isso do São Paulo desde os tempos em que fazia brilhantemente, mais uma vez, o papel de tatu da Ilha da Fantasia. E ali foi mais... Mas ele usava aquele terninho branco. Foi mais difícil não ter ganho o Oscar. Ele usava o terninho branco. Muita branquinha, de gravata borboleta. Tatu morreu, Tatu morreu. Pra você, continua na minha aula. Pra nós, ele continua em nossos corações. Ale, o negócio é o seguinte, cara. O Sombra, ele tenta abrir o olho do ouvinte. Ele não tenta iludir. Olho cego. Tentando abrir o olho, abrir o olho de tandera do ouvinte. Mas o ouvinte, muitas vezes, ele não quer enxergar a verdade. Por exemplo, eu acho que é justo quando as pessoas fazem isso. O Domênico, quando tinha acho que 7, 8 anos, ele fez um book. Meu Deus, pra quê? Pra que o Domênico fez um book? O book do Domênico, velho. Deveria ter tido alguém ali, um cara perspicaz, é. Acredito, velho. Vira locutor. Naquela época, teria economizado uma baita grana, porque book é caro. É caro, cara. Um pau e meio. E você sabe, viu, mano, isso que você tá falando, é, pra quem quer ver o book do Domênico, é só ir no Museu de História Natural em Nova York e tá lá as fotos todas emolduradas. Olha a informação aí, passada aí pelo Bar, que é um cara que... Ele é do fã-clube da Ilha da Fantasia? Ah, eu também sou. Diz que o Tatu se matou. Ah, não. Não fala isso. Ó, o nome do Tatu era Hervé Villechaize. Ele se enforcou, ele subiu numa caixa de sapato. Olha aí, foi um ator francês, iniciou a carreira como pintor, mas a disciplina exigida, blá blá blá, ele estudou com o professor. Nunca mais desceu um avião. Põe lá, morte. Põe direto lá na morte. Tatu morreu. Bota aí. O cadarço do tênis. Ele agarrou o cadarço do tênis e pulou da caixa de sapato. Olha aí, ele deixou um bilhete. Pra Estela da novela? Ele, hashtag fui. Ele cometeu suicídio com um tiro em Hollywood. Olha aos chique. 50 ai, anos. Ai. O bilhete chegou pouco antes do relatório e uma nota a explicar porque ele tinha chegado à situação trágica. Muito triste a nota, eu não vou ler. Tá, mas por que ele se matou? Tem um resumo aí? Ah, eu faço a coisa porque certa. Porque parou de descer avião. A partir dos 6 anos eu sabia que não havia lugar pra mim. Quem poderia acreditar que não é meu melhor amigo? Olha, se ele esperasse o Legendários aí pra ele, né? É. Agora olha, a foto do Tatu é genial. Vem cá, os caras, meu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Uma espécie de ionho mais feio, né, velho? Ele é bonitinho mesmo. É, ele é uma graça. Ele era uma graça. Não, o Tatu, quem não queria ter um em casa? É, ah, adoraria. Tatuzinho, vem, não, Tatu. Não parece filho do Portuga? Não parece. Tatu é também. Mini se... Portuguinha. Tatu se enfiava em cada buraco. Ah. Falando Fernando. Isso, um abraço também pro pessoal da Ilha da Fantasia aqui em São Paulo. Aqui, rápido. Ah, direto. Vou. Oi, Fernando. Pode mandar um abraço pro pessoal rapidinho aqui? Pode. Manda aí, Fernando. Antes de mandar um abraço, ô RG, manda uma moeda aí pra Renata aí pra nós aí. Renatinha, terça-feira. Renata, ingrata, trocou meu amor por uma ilusão. Renata, mano, dança. Ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. É, latino, irmão. Já mandou aí o seu tapa na camurça, velho? Já mandei, vou mandar um abraço pro pessoal aqui da Cisper, da fábrica de vidro aqui, de embalagem de vidro aqui da Cisper. O Marcão, os caras, tudo tá em sintonia, escuta todo dia vocês também. Abraço a todos aí da Cisper. O Marcão, o Alexandre Zico, tem o Denilson, o Ricardo da Academia. Denilson Show. É, todo o pessoal ali da fábrica da Cisper que curte a Rádio 97. Adoro. Aí, o Fernando da FAP, que faz esse trabalho lá de telefonia pra eles, um abração pra todos. E vocês legal. Aí, parabéns pelo programa. Valeu. Vocês boa. São roda. Valeu. Um abraço. Todo dia. Obrigado. Chupa. Vai pro inferno. Tá chupando. Valeu. Abraço. Tomar que você se for vidro aí. Ah, é. Vamos ver aqui, tem mensagens pra nós aqui. Deixa eu ver aqui. O boa. Felipe Álvares Bravin. Ô Sombra, esse xarope de trembolona com groselha que o mano toma tá derretendo o cérebro dele. Como tá fala nada, bobagem. Tá nada, a é chegada verdade, do Fred, não. Ele perdeu espaço no Cruzeiro. O Rafael Sobe seria... Ah, Fred, não, peraí, mudou, peraí. O Mano toma, tá derretendo o cérebro dele. Como fala besteira, chupa Mano, Felipe Álvares de Campos do Jordão. Boa. Vai pro inferno. Aqui entrou outra mensagem no lugar. Ô Jefferson Luiz, chega de mensagem do Vieira aqui, tudo falando dele, do amor, da Carol, ele chegou. O Igor Mendonça, vocês não acham que essa recusa do Rodrigo Caio a uma oferta de 18 milhões de euros do Real Sociedad obriga o Tite a analisar sua convocação para a Copa do Mundo de uma outra maneira? Não. Também acho que não. Bom, é o problema do Rodrigo Caio. O Igor Mendonça aí, a prima dele aí de segundo grau, aí a Marília Mendonça, convocou ele pra ser o assessor de imprensa dela. Oh, que bacana, hein? Tá rico, cara. Oh, o Igor Mendonça que grana, vai hein? Nascer tá a Helena. Parabéns pro Igor Mendonça. Tá rico. Aí. Deixa eu ver o que mais aqui. O Lucas Diego. Ah, esse vai falar do Fred. Ah. É, o Lucas Diego Segre. Boa noite. Não apagou. Vai falar então. Ah, desculpa, apagou. É, segre. Exatamente. Apagou. É. Desculpa aí, Lucas. Apagou. Ricardo Rogel, fala aqui. Rogel. Ih, RG passando vergonha. Rogel. Ah, fica na sua aí, Rogel. É, disputa de títulos aí, né? É. Não dá. Brigar com Corinthians hoje é igual chamar os Estados Unidos pra guerra. É, realmente. Botar a Série B. Aí nossa, a gente que não, mas não precisava da Série B. Eu coloquei isso aí como cereja do bolo. Você não entendeu. É que você não ouviu os outros títulos, inclusive numa data errada que o Vieira não soube somar. Não, é que dá. É que se for 2008, é 5. 5 paulistas, RG. Nossa, tá parecendo Casagrande. Tá mais gago que... É porque esse microfone é o do Mota. O Gustavo Harban. Ah, esse a pergunta amigo. Que não quer calar. Quem teve a brilhante ideia de contratar o Rodrigão pro Santos? Bela pergunta, Harban. Esse sim precisa ser banido do futebol. Alexandre Oliveira. Eu? Que falou que era o melhor artilheiro, o maior artilheiro do Brasil. Não sei o que aconteceu. O Santos contratou, aí depois emprestou pro Bahia, depois pegou de volta lá, ele lá no Bahia. Bem, pelo ele amor foi Deus. Bem no Bahia no passado. Então continua lá, lá, lógico. Cara. O Thiago Vieira do Santos. Sombra, é Cueva e mais 10. Valdívia foi outro erro, igual o Maico Suel e o Wellington Nem. Thiago Vieira da Brasilândia. Primo desse trouxa aqui. Ó, deitado. O Jaques Jean, Matheus Galo. Ó. Avisa o RG. Santos 8 títulos, Corinthians 11 nos últimos 10 anos. Nossa, esse aí é outro que não sabe fazer conta. É, quem tá contando da Copa da Série B. Da Copa São Paulo, do Carnaval. Não, não, tá contando tudo. E onde você pegou pra chegar nesse ponto, hein, RG? O Alan. O Alan. Tá bom. Ele que tá contando. O Alan Lima dos Santos. O que vocês acham do possível retorno do Luiz Fabiano ao São Paulo? Chupa, aí, mano. Nossa, abraços, Alemito. Eu vou defender. Eu acho que o Dorival ele rende, hein? Luiz Fabiano de novo no São Paulo. Eu vou defender. Só se ele não tiver parente, alguém lá vai tomar conta dele. O time de showball do São Paulo precisa de uma referência no pivote. Pivote. Aí vai bem, pra fazer ali no society. E uma voadora por trás também. Uma coisa ali. É voadora, já mais rasteiro o voo, né? Cintura, assim. E se não dá uma lesãozinha. Luiz Fabiano é aquele leão que desgarra do bando, mano. Escolhe uma sombra pra morrer em paz, tá ligado? Você é louco, sabe? Não dá, né? Não dá. E o Vasco que deve estar dando graças a Deus se isso acontecer, né? Porque tá devendo uma grana pra ele desde dezembro, se eu não me engano, 13º. Entrou porque férias. O Marcos Antônio do Vale Macedo, ele pergunta... O tal de Zé Larayan já fechou com o Santos? Dizem que tá vindo pra Zelara, fazer... Zé Larayan, Zé Larayan, Zé Larayan, Zé Larayan. Ô, Benedetti, esse negócio de dizem... Não, né? Esporte Interativo e Tribuna... Ele dizem... pegou a nota do Mota. Não, não. Dizem que ele tá vindo fazer os exames pra fechar. Um ano de empréstimo. Muito bem, muito bem. Agora eu vou no McDonald's. Opa, isso aí, Sombra. McDonald's, galera, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein? Terça-feira é dia de organizar a semana, né? O pessoal já começa a pensar o que que vai fazer, o que que não vai fazer. E no McDonald's é dia de triplo burger bacon. Pra você que não conhece, se liga, hein? São 3 hambúrgueres, bacon crocante, queijo cheddar, cebola ketchup e mostarda. Olha só que top, hein, cara? Que fome que me deu agora. Tudo isso por apenas R$8. Quer deixar ainda melhor? Ah, moleque, é só pedir junto com as deliciosas McFritas e bebida. Tudo isso por R$19,90. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de triplo burger bacon. Boa, mano, boa, mano. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E você que não ouviu as manchetes, então toma aí. Resumo das manchetes. Ah, tamo de volta com o resumo. Que pena. Are you ready, São Paulo? O tricolor tá na guarda aí do Vardívia. Fez o exame médico, vê se o Vardívia não tá meio torto. É bom tomar cuidado com esse nome aí, porque o último que passou aqui pelo Brasil já sabe o que aconteceu, né? Scream for me, Corinthians! Hoje o Andrés falou, e achei que ele ia dar a entrevista que eu tinha, falou, ó, tô quitando o estádio amanhã. Brinks, né? Mas não foi isso que rolou. Falou que não vai dar calote. Não vai se omitir. E falou também que o name right sai. Opa! Que beleza! Não, isso aí ele não falou. What the fuck now, Palmeiras? Olha, Palmeira se animou com a história da grama sintética, hein? Quem sabe no segundo semestre pode pintar na Arena Palmeira. Diogo Barbosa voltou a trabalhar, ele que nem estreou ainda ao lado de Edu da Sena e Moisés, deve estrear em breve. Santos, let's go! Vamos lá, o Peixe que tá finalizando a contratação do Zé Larayan, né? O zelador de Santos tá chegando, vai ficar aí um ano na Vila. Lucas Veríssimo tá indo embora, tá indo pro Spartak, né? Aquele filme Sparta! Tá indo pro Sparta, o time dos caras, então... Quase 30 milhões fica pro Peixe aí. Acabou? Ó. Oh. Seu Bento, se fizer um antidoping nele, eu vou falar pra vocês, irmão. Nossa, vou te falar, senhora. É bom o seu Bento gravar mesmo as manchetes depois das 6, que é depois do horário comercial, né? Porque aí vem isso aí, ó. Aí ele já vem no brilho. Quem tem mais coisa no corpo, o Mano ou o seu Bento? Ah, o seu Bento, de longe. Dos três aqui, a coisa é pesada. Tem o Marcão também, né? Eu tô mais puro que água de filtro, cara. É, sim. Também, tô limpo. Tá limpo? Nossa, tá limpo, senhora, mano. Tomou banho, né? Por isso. E o presidente do Santos teve reunido com o Pelé pra retomar parcerias. Legal. De novo, esse papel de parceria com o Pelé. Talvez vai No lugar do Rodrigão. Esse é uma Pelé vai fazer de parceria pro Santos agora. Né? Não, é que... Deve ser aquele plano de saúde. Demoraram demais pra explorar a imagem do Pelé, você não acha, RG? É o desejo de ter o Pelé. É, e o Pelé sempre correu dos caras lá na condição de ser garoto propaganda do Santos, sabe? Aquelas coisas, né? Vai saber. Mas não, garoto, tá, né? Garoto propaganda. Garoto não é muito, né? Mas você imagina ele assim, Santos, né? Entende? Faça uma radiografia comigo, entende? Não dá, segundo uma matéria aqui minha anca. Segundo matéria do Lance, nos últimos anos o Pelé deixou de fazer aparições públicas em eventos do Santos por causa de uma disputa judicial envolvendo o clube e a empresa que tem os direitos da marca do Pelé. Sim. No ano passado, a dívida do Santos com a empresa inglesa beirava $1 milhão. Ela foi sanada, mas nenhum projeto envolvendo o ídolo voltou a acontecer, né? O Pelé também tem vários problemas de saúde. Tá debilitado, né? Super debilitado ainda, não? É aquele problema, né? Tem 77 anos o Pelé. Problema na bacia lá que deu uma ferrada. Não, ele teve problema nos rins aí recentemente. O Pelé, ele não, tá não, mas eu digo da bacia e coluna também, que impedia ele de andar. O Santos, né? Ele demorou muito, RG, pra talvez explorar um pouco melhor a imagem do Pelé, cara. Porque, querendo ou não, o Pelé é um ícone hoje do futebol mundial e sempre foi. É, o Santos como os caras mais famosos do mundo. Não, é o cara mais famoso. O Pelé hoje, com toda a idade que ele tem, inclusive a maior parte da população hoje viva no planeta talvez não deva ter visto o Pelé jogar. Se o Pelé desce hoje em Nova York, todo mundo sabe que é o Pelé, cara. Sim. Se o Pelé desce na África hoje, todo mundo sabe que é o Pelé. Então acho que o Santos demorou demais aí pra poder Mas talvez, explorar o que, a imagem dele. O que pegou, o bicho pegou foi isso aí, né? Da empresa, essa empresa que cuida da imagem dele com relação ao Santos. Aí é que pegou, né? O que é, o idiota? Ô, conta a piada pra todo mundo aí. Piada interna não dá, hein? Não. Escroto, mano. É melhor. Fala aí, piada, velho. Chama o Juca aí, velho. Ah, agora vai salvar. Mas não é pra vomitar, hein, RG? Como assim? Chamar o Juca. Ah! A cara do mano. É, que eu lembrei o Juvenal vomitando lá. Nossa, não, mano. Tadinho, mano. Ele tava doente, pode. Tava lá, mano? Tava. Aí. Os quatro mineirinhos, amigos. Todos os anos eles iam pescar, né? Certo. Não é bem, é um caos, né? Isso aqui. Aí eles iam pescar todos os anos, sempre juntos, pescando, aquela coisa toda. A mulher do Chico bateu o pé e falou pra ele assim, ó, você não vai. Esse ano você não vai. Aí o Chico ficou puto da vida. Mas, lógico, né? Mas aí fazer o quê, né? Mulher que manda, né? É. Aí ligou pros amigos, pros companheiros, ela falou assim, ó, não vai dar pra ir pescar não, viu? Aí os amigos falaram, tudo bem, né? Fazer o quê? Aí no dia da pescaria, os companheiros chegaram lá, né? Na beira do rio, todo mundo lá, aquela coisa. De repente, quem chegou? Quem? O Chico. Chico! Ele é malaco, né? Não chegou. É, aí o Chico chegou, né? Aí eu, uai, Chico, você disse que não vinha, que a patroa não tinha deixado proibido. E você concordou que não vinha, o que aconteceu? É simples, né, turma? Ontem ela leu um tar lá de livro, de 50 tão, de cinza. E aí, rapaz, ela me levou lá pro quarto. E não é que eu cheguei lá e tinha umas cordas lá, umas argemas. Aí ela pegou e falou assim, amor, argema eu aí. Aí eu argemei ela. Uhum. Aí você agora me amarra. Aí eu amarrei ela, aí eu amarrei e agemei. Aí ela pegou e falou assim, agora você pode fazer comigo o que você quiser. E falou, ah, tranquei a porta e ó, corri pra cá pra pescar. Ah, boa! Muito bom, RG, boa! RG, você tem essas paradas de fetiche aí? Ah, tem. Tem? O que você já fez assim de mais exótico? Mas você quer pra aprender ou você quer só pra saber? Não, pra saber mesmo. Uma curiosidade. É, esse negócio da vela pro RG nessa fase que não, ele na tá... vela não. Não, vela e RG. A pele fica rabecão, muito... É que a pele fica embora, muito... né? A vela não dá. Nem né? Flores. Leva nós, né, Ali? Leva. Aí não tem jeito. Isso é perigoso. É. O negócio de vela é, o pega... O Domênico tem esse negócio da vela, tem outro negócio também do, da frente única, né? Ele gosta. A sunga, aquela frente de, única. Aquela de médico, aventalzinho. É, gosta. De... É tipo do Borat, né, mano, que o Domênico usa. De paciente, aquele aventalzinho. Do Borat. Que tal experimentar algo diferente? Conheça o Mini Countryman, o SUV da Mini. Estádio 97 também tem oferecimento das baterias 0km. Vieira, quem tá precisando de bateria vai onde? Opa! Agora eu vou falar com você sobre as baterias 0km. É uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria de carro? Tem! Bateria de caminhão, RG? Sim. Tem. Moto? Sim. Também tem. Tem até pra no break, cara. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone. 011-3197-0266. Repita. 011-3197-0266. Ou acesse o site www.baterias0km, aí no caso é baterias0km.com.br. Lembrando que se você ligar aqui no Estádio 97 e disser baterias 0km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit exclusivo das baterias 0km, Sombra. Boa, ó. Bateria é aquela coisa, né? Que você nunca sabe quando vai precisar, né? É verdade. Ah, você menos espera. E eu quero mandar um abração pro Jorge Santista, da bateria 0km. Que maravilhoso. Falou que, Jorgão? Falou que a venda do Veríssimo foi sensacional, porque vai entrar um turu genial pro peixe. Tem bons zagueiros, né? E Jorge, você é maravilhoso, Jorge. Então, mas esse negócio de bateria, sabe que você vai passar na 0km, vê como tá a sua bateria lá, claro, pra você não ser surpreendido. Faz uma manutenção preventiva. Faz aquela manutenção preventiva. O mano que o diga, viu, Sombra? Não, e outra coisa, quando acabou a bateria, você fala assim, e agora, eu não vou trocar a bateria? É legal você ir num lugar que é especializado nisso. Claro. Também. Não é? Não troca em qualquer lugar por aí. Não vai qualquer boca qualquer de porco. Você nunca sabe o que você está pegando aí. No Brasil, Brasil é o país da pirataria. Tem que tomar muito cuidado. Pô, né? Tem 9 lojas espalhadas aí. Vai abrir mais uma em Cutia. Aí. O pessoal tá aí, super legal. Então vai lá na bateria 0km. Entra no site, dá uma olhada nas lojas, né? Tá bom? Boa. Agora é hora do momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Sem parar, ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Lembrando, só ouvintes virgens, tá bom? Tá, tá bom. Dedinho virgem. Eu mato quem roubou minha cueca de fazer xixi cruzado. Encrenca. Eu mato quem roubou minha cueca de fazer xixi cruzado. Ale Oliveira, aí. Perna cagada, é do Romero que você toma encarcada. Ale Oliveira, perna cagada, é do Romero que você toma encarcada. Romero, ele te janta. Olha, as marchinhas de carnaval estão demais. Pega, né? Pega a vassoura aí junto. É. Nossa, se cruzar, precisa dar um F5. Acho que muito bom. Traz aí, encrenca aqui pra reconhecer o corpo do Ale. Essa aí eu acho que o compositor foi um pouco rude. Alô? Não fala esse nome aqui, ó, seu louco. Alô? Quem fala? Ricardo. Ricardo o quê? Ricardo de Souza Andrade. Ó, opa, primeira vez, Ricardo? Oi? Primeira vez? Primeira vez, cara. Aê. Sempre tento ligar pra vocês e não consigo. E até emendar uma marchinha pra zoar o mano aí, mas não sabia se Manda! É melhor, cara. Sabe por quê? Peraí, eu trouxe. Tá devendo, é corintiano. Doutor, eu não me engano. Se tá devendo, é corintiano. Só ligação caindo em 3, 2, 1. Não, chutei a híbrida, ó. Olha lá. Caiu! Não. Peraí que eu vou levantar. Alô? Alô? Aê! Então você viu que meu pé tá muito perto aqui. Qualquer gracinha a mais que você fizer, eu vou desconectar o cabo. Agora vai ficar pior. Nós estamos com o estúdio improvisado e o fio do telefone tá perto do pé do mano. Então, ó, me peça desculpa. Me peça desculpa, que senão você vai cair e não vai participar do programa. Não, não precisa. Manda se catar, velho. Manda se catar, não vai pedir nada. Vai, ó. Dá trabalho, depois ele puxa o fio, tem que emendar aqui na merda. Por exemplo, ó, se você tenta falar alguma coisa aí. Vamos lá. Oi? Não, fala uma frase. Ah, chupa a mano. Vai lá, então, vai, continua falando, vai lá. Vai, ô trouxa, você não sabe falar? Não, eu tô falando, que time você torce, Ricardo? Nossa, que time você torce? Tricolor, pô, é lógico. Agora que vai cair mesmo, Ricardão. Peraí, gosta e idolatra o Dorival igual o meu irmão ou não? Porque se falar que idolatra, vai cair agora. Nem né? Vai nada. Cara, já idolatrei mais, agora eu tô meio ali na... Acabou, amor. Do muro. Ah, acabou, mas amor. Não chora, não, nesse mas momento. Agora... Perdeu o tesão? Agora, Ricardo, que você deveria dar um voto de confiança pro senhor Dorival Júnior. Porque agora que tem na mão o Trellis, mas tem é na mão o Cueva. É virgem? É toda virgem. Vez é o mesmo papo. Virgem, virgem. Só na frente, velho. Entendeu, Ricardo? Agora, cara, que a gente tem que dar um voto de confiança, porque agora o Dorival recebeu os reforços que ele precisava. Que é o Nenê, é o Trellis, é o Cueva, entendeu? Que foi reintegrado. Não, segundo ele, não precisava, eram outros, né? Não, na realidade, mas assim... Segundo ele, não eram essas posições, né? Marcão. Tudo bem, mas enfim, são jogadores que vêm pra compor um elenco. Ô, Marcão, vai precisar de elenco. O Benedetti deu uma atropelada, pergunta pra nome, idade, bairro. Ricardo, nome completo aí. Ó, Ricardo de Souza Andrade. Idade? 29. Bairro? Agora eu tô morando na Vila Prudente, casei, né, cara? Então, nome do macho. Como que chama o seu namorado? Oi? Nome do macho. Vai pro RG. Gabriela. Dona Sumi, Gabriela Sumi. Trabalha com o que, ô Ricardo? Peraí. Vamos fazer profissões. O que você faz, Ricardo? O que você faz da vida, Ricardo? Cara, eu sou coordenador de TI. Coordenador de TI. RG, 29, Ricardo Souza Andrade. Pô, meu, vocês parecem que tomaram engradade de cerveja, velho. Engradade. Não é de uma cor, velho. Meu, nota 3,14. Você é mais fraco do que sopa de hospital. Fraco é esse cabelo, essa peruca fiapo de manga que você tem na cabeça aí. Isso que é fraco. Você tá com a touca do Tonho da Lua, você quer falar? É louco. Ah, 3,14 é muito, hein? É muito o quê? É muito pouco. Você merece 10 aí, gente. Foi maravilhoso, agradado aí, coisa linda. Eu vou embora, tá? Não é engradado. É engradado, seu duco. Ô, amigão, mas continuando o papo aí com o Marcão, que tá tossindo, que tá quase morrendo. Ah, nossa, cachorro, tá, tô com medo desgraçado. Ô, mano, você dormiu no mesmo quarto hoje, mano? Nossa, eu tenho que dormir com aquela roupa lá de amianto. Ô, pode ser tuberculose isso, Sombra? Você que já assistiu muitos filmes, velho. Olha, eu vou te falar, viu? Faz um gargarejo aqui, ó. Pode, claro que pode. Olha o outro. Já pensou aqueles filmes lá, ô Bá? Você que assiste aqueles filmes de epidemia, velho? Eu contamino todo mundo aqui, velho. Imagina, a gente não pode sair mais do estúdio. Imagina a quarentena com bota aqui dentro, velho. Nossa senhora, não. Quem ia ser o primeiro a matar, hein? Mas quem não veio hoje que tá muito doente, quem? O Mota. Mota. É perigoso, hein? Tá isolado. Quem tava do lado do Marcão ontem? O Mota. Quem é a favor de trancar o Mota no apartamento dele e jogar a chave fora? Eu sou contra. Um pouquinho de fogo. Eu gosto muito daquele apartamento, sou contra. Ah, já foi lá, chefe. Ah, chefe. É esquisito aí, chefe. O chefe é mais gay que o Mota. Santos, né? Olha, Santos o cacete. Eu gosto do apartamento, RG, não do Mota. RG, é. Porra, você empunhando 15 anos. Porra. Olha só, vou te falar uma coisa. Não, o pessoal falava assim: por que só tem São Paulino aí que no programa que é gay que nem o Mota? Vamos por um de cada agora. Aí o bunda branca vai e traz um cavalo de Troia, velho. Pô, não é possível. Ah, o chefe, ele faz parte daquela ala da torcida santista que canta Santos, Santos, ui. Ô, Ricardo. Oi. O RG faz parte daquela ala da torcida que faz Santos, Santos. É isso. Mas, viu? Mas é melhor do que aquela que fica lá, né? Que tira daqui, nossa, que pedido. Corinthians daí. Agora levanta o mano aí, Marcão. Corinthians daí. Dá a mão aqui. Inclusive, ele não engoliu aquele lance dos 10 anos. Porque isso daí já faz muito mais tempo que isso. Ele não engoliu ainda. Ó, tá difícil digerir. Nossa, e pra trazer uma magnésia pra gente. Por quê? Tá difícil? Quem tá difícil? Quem tá preocupado com isso é você. Eu adoro rever aquele jogo contra o River. Sempre que passa, eu assisto inteiro. Eu adoro rever aquele jogo contra o Barcelona. Eu também. Otário. Eu assisti logo. Qual deles? O 8 ou o 4? Não, o 4. Ô, Ricardo, retomando aí, com esse elenco que o São Paulo tem, qual a perspectiva que você vê pro ano aí? Também é brigar pra não cair, ficar numa faixa intermediária ou brigar por uma zona de liberta? Cara, eu acredito que dá pra brigar numa zona de liberta aí, dando, que nem o mano tá, o Marcão tava falando, que o Dorival recebeu algumas peças aí, dando continuidade do trabalho dele, e ele principalmente deixando de ser teimoso com o Edmar, né? Eu acho que dá pra brigar por alguma coisinha melhor, dá pra ser mais promissor que o ano passado, sim. Você concorda, Lê? Eu acho que é importante dar tempo pro Dorival, principalmente com a chegada de algumas peças. Ele vai ter que adaptar o que ele tinha pensado inicialmente do São Paulo das peças que ele tem nesse momento. A gente falou aqui que ele tinha pensado num São Paulo mais veloz, com mais movimentação. Acho que não é isso que vai acontecer com esses jogadores. Mas eu já tive mais paciência com o Dorival do que eu tenho hoje. Eu começo a desconfiar que vai passar mais tempo e a gente vai falar, olha, até agora não vi nada do Dorival. Mas é uma desconfiança. Por enquanto, eu acho que ele precisa de tempo. Olha, ontem a gente estava conversando... A bem, na verdade, até agora não se viu nada do Dorival. Então, mas os reforços aí acabaram de chegar. A gente não pode cobrar resultado do Dorival, cara, jogando com o Brenner, jogando com o Shailon, entendeu? Agora ele tem Nenê no time, ele voltou Brenner, com o Brenner, pra mim, vai ser muito melhor que o Shailon, viu? Muito melhor. Você acha, né? Eu acho. Mas ele vai Shailon... Não, e tem uma coisa também, ele... Se eu vi hoje que subiu dois meninos da base, né? O Igor e o... Toró, se não me engano. Sim, então acho que os moleques ali também podem render alguma coisinha, claro. Ele dá oportunidade pra eles. Tem que dar tempo ao tempo agora, porque a temporada esse ano também foi muito curta, nem teve praticamente. Ô Ricardo, você tava falando do Edmar aí, cara. Já deu pra perceber que o Dorival já não banca mais o Edmar, cara. Porque ele já treinou, passou da hora, né, já, cara? Já treinou com o time hoje aí pro jogo de amanhã contra o Bragantino aqui no Morumbi. É, não era tática? Sim. Não era uma alteração tática? Então, mas eu quando for clássico ele volta com o Edmar? Então, mas eu vou te explicar. O Bragantino também é um time do interior, assim como o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, se é um time do interior que vem jogar no Morumbi, a tendência é que venha jogar fechado. E o Edmar sendo um jogador mais defensivo... Ele vai escalar o Reinaldo para ter um poder ofensivo um pouco maior. Mas é impressionante. Não sei. Olha, é blindado. O Dorival Júnior é blindado. São Paulo e Santos vão jogar no Morumbi em breve. Dia 18 de fevereiro. Se Deus quiser, estarei lá com meu amigo Jeová. Sim. E aí? Vai jogar quem? Para você ou Edmar, então? Não, não necessariamente. Eu acho que assim, se o Reinaldo estiver atravessando um bom momento, é que o Edmar é o que eu tava falando para vocês. O Edmar, o Dorival, estava tentando preservar a parte defensiva para não tomar tantos gols. E tava jogando e dando prioridade pro Edmar, tanto que ele terminou o ano passado como titular. Não seria lógico. Nossa, você é cheio de dedos pra falar do Dorival, né, velho? Não, lógico. Impressionante, que não. Nossa, velho. Você é cheio de dedos pra falar do Casim, do Carilli? É evidente que sim, eu meto o pau no Casim. Não, mas e do Carilli? Aonde? Eu falo do Carilli, eu falo do Carilli. E no Romero? Aonde? Eu viro e mexo aqui quando Romero eu venho falar. Falo, o Carilli tá de brincadeira em insistir com a porcaria do Casim. O Casim não joga nada, gente. Agora o outro aqui, o Dorival, ele tá mantendo o critério. O Carilli, ele preservou o Casim durante o Florida Cup e alguns jogos do Campeonato Paulista, porque ele falou, não vou queimar a largada pra não perder o grupo. Mas deu um momento lá que ele falou, não deu mais, cara. Tira o cara do time, porque não dá. Ame a sua esposa, a sua namorada, a sua peguete. Mãe, sua peguete e o seu bagaço. Você sempre tem um bagacinho gostoso, né? Como o Marcão ama o Dorival. E olha, se ele conhecesse o Dorival... Antes de roubar a beleza dele, porque antes da propaganda... Quando ele era assistente do Chacrinha, quando não, ele era um... Não. Ele é o Rodrigo Marcão. Aí roubaram a beleza, virou o Dorival. Se você pudesse ver, por exemplo, num traje sumário, tá certo? Sim. Marina Rui Barbosa ou Dorival? Dorival. Não, aí é Dorival. Vá pro inferno, mano. Mas olha, vou te falar uma coisa. Você deve ter alguma coisa com o Dorival, né? Imagina. Mas sabe por quê? Pra você conseguir chegar nessa questão tática da substituição do Edmar com o Reinaldo, só se ele contou essa história pra você. É o boy magia do Dorival. Vai ser uso. Rolar um flauteado aí como o Mano faz no Romero, né? Marcão é o boy magia do Dorival. Agora, Mano, só uma pergunta antes do Marcão. Quando você chegou ontem em casa, você voltou do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, o Mano tá aqui esses dias, vai ficar aqui essa semana com a gente. Chegou no teu quarto. Os pôster, tava tudo Dorival lá. Como é que tava? Cê... Sim. E aí? Ele mandou fazer um edredom, velho. O rosto Dorival. Nossa, que medo. Na moral, eu até achei que o meu irmão fosse um pedaço de salsicha na boca do Dorival. Quando eu cheguei, tava coberto. Vem cá, o Lucas te chama de mãe? Não, vai pro inferno. Sabe por quê, Ricardo? Sabe por que eu digo isso, cara? Porque os caras ficam cravando aqui que o Dorival tirou o Edmar do time pra colocar o Reinaldo, porque a torcida pediu, porque a torcida ficou gritando Reinaldo. O ano passado nós cansamos de cantar Lugano lá e ele não colocava. Não, mas cara. Situações então... totalmente contrárias. Não, mas é bem o Lugano é mais ídolo. O Lugano é muito mais ídolo que o Reinaldo, Lugano, você não concorda? Mas o Lugano não mostrava que ele tinha futebol pra ser mais do que o Arboleda. O Marcão. E o Rodrigo Caio no time titular. Peraí. Você Rodrigo gritava Caio? Lugano o ano passado no estádio? Gritava. Ah, pô, nem maluco. Você gritava Lugano. Não era tão macho assim. Lugano! Gritava assim, por que, senhora Oliveira? Não, mas você queria que ele entrasse no jogo mesmo, tipo no intervalo, alguma coisa pra fazer? Porque, cara, a torcida do São Paulo. O retiro dos artistas. Ah, tem o Lugano, tem o Lugano como ídolo, cara. Isso aí você não, mas vai entrar no dentro do jogo, valendo o jogo. Não, mas você pega de repente... 3 pontos com o time da zona de rebaixamento. Ele podia jogar com a mão, os outros com o pé. Como é que era a regra? O Lugano, ano passado, olha, ele só veio pro São Paulo, mano, na boa, ele só esteve lá presente no Morumbi. Que ele não tinha nenhum familiar que pudesse tomar conta. Não, o São Paulo ofereceu ajuda pra dar remédio na hora certa, pra colocar no sol. Ô, Ricardo, uma casa de repouso. Só pra deixar claro, não tem absolutamente nada contra o Reinaldo. Acho que ele fez um belo campeonato brasileiro pela Chapecoense. Jogou muito bem também pela Ponte Preta quando teve por lá. Só que assim, cara, eu não acho ele nenhum Ashley Cole, nenhum Marcelo com alguns tentam... Perto do Edmar, não, isso daí não tem comparação, mas é aquilo, né? Terra de certo que tem um olho é rei, cara. O Edmar. Tem ali, hein? Mas Edmar, que dá pra hoje. O Edmar vai tão mal, mas tão mal. Edmar, gente, pior, que o torcedor do São Paulo gritou o nome do Reinaldo. O mesmo Reinaldo que um tempo atrás a torcida do São Paulo suportava ver. Ponto de gritar o nome do Reinaldo é porque ver o Edmar é uma das piores coisas que já passou pela lateral esquerda do São Paulo. O Edmar é tão ruim, mas é tão ruim que é capaz dele entrar a entrada do vestiário. Ó, na moral, Sombra, Edmar ou Mena, cara? O Mena, hein? Mena. Mena é melhor. Vou te falar, esse Mena, cara, você tem um cara que eu não suportava ver com a camisa do São Edmar, Paulo. Ele é o Roberto Carlos. Aquele uruguaio também. Que Álvaro Pereira. Mas esse aí era guerreiro. Esse aí mordia até a parede. Esse aí. E a culinária também, uruguaia. Ah, também? E o Clemente Rodrigues, mano. Não, porque tem um prato lá que é minha especialidade. Qual que é? Puteiro. Ah, puteiro. É espanhol. Mas tem no Uruguai. Tem no Uruguai, é maravilhoso. Você gosta de puteiro, chefe? Amo. O preferido dele é outro, a mijadra. Ah, mas aí é prato árabe, né? Mas puteiro tem em vários lugares. Não, mas é origem espanhola. Não tem nada de cozinha, essa anta. Não, isso é burro, né? Você falou que é Uruguai, não é um prato uruguaio, é um prato espanhol. Tem no Uruguai. O cara que joga mostarda no arroz e fala que é açafrão. Não, mas ó, tem aqui no centro também. No centro tem pra vários tem. Bons. Tem aqui perto. Bom, também. Pro Mota, lembrando que pro Mota é alçafrão. Alçafrão. Ô, Ricardo, amanhã São Paulo e Bragantino. Você acha que o jogo vai ser fácil? Placar pro jogo aí, cara. Cara, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo. Parece que o time tá começando, a da liga não tá aquela maravilha, mas tá começando a da liga. Eu acho que dá pra ser uns 2x0 tranquilo ali, sem nenhum susto, não. Cara. Como sempre, né? Mas não vai ser aquele 2x0 tranquilo que nem foi contra o Botafogo de Ribeirão, não, né? Não, tô falando tranquilo de tranquilo. De fazer 1x0, tirar um pouco o pé, aí dá uma mexida, coloca a molecada pra dar um gás, aí faz um segundo e dá aquela apaziguada ali. Perdão, mas o jogo vai ser onde? Morumbi, às 21h45. Ah, belo horário, hein? 45. Bom horário, hein? Pra chegar umas 4 da manhã em casa, na volta. Não, amanhã a gente vai fazer o negócio da limusine lá, saindo de casa. Mas acho que esse ano inaugura a licitação, que tem eleição. Sim, tô falando que acho que é maio ou abril, né, que inaugura a licitação. Já inaugura? Ah, como é? Já, né? Não bota fé nisso não, hein? Seis anos depois, né? Qual que é a linha lá? Lilás? Não bota fé não. Ouro. Ouro. Linha ouro. Você falou Lilás de sacanagem. Não, tem a Lilás que vai lá pra zona. É ouro? É ouro ou amarela? É ouro ou amarela? Amarela. Falando nisso, inaugurou uma estação aqui da linha amarela aí, cara. Agora a gente que tava acostumado, a gente tava abrindo... Via direto, a gente descendo Oscar Paulista, Freire. Agora tá descendo errado. Oscar Freire. Pô, tô descendo ali agora, RG, porque eu tava acostumado já a descer na primeira que abria, mano. Aí agora precisa ler, velho. É um problema, né? Tadinho do Mota, né? Ô, Ricardo, um abraço pra você. Boa noite, obrigado. Ô, Sova, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá todo mundo mandando mensagem. Manda um abraço aqui, manda um abraço. Ah, então vamos lá. Manda um abraço. Manda um abraço aqui, ó, pro Dudolândia Tricolor, o Digão, o Lucian, que a gente sempre vai ver jogo lá no Morumbi, pro meu tio Renato, que é palmeirense aqui. Manda um abraço pessoal. E sobre outro dia, eu te encontrei aqui do lado do escritório, cara. Você tava indo almoçar no shopping aqui. Eu falei, e aí, Sobre? Pô, beleza. Não, tava é verdade, ele lembra perfeitamente. Olha o cara do Sobre aqui no meio. Não, verdade, aqui no shopping, aqui, o Cidade de São Paulo. Que é isso, eu te encontrei ali, falou, beleza, aí tal. Ixi, eu tava voltando do almoço também em cima da hora. Beleza, gente, aí fala, falou, beleza, pro Sombra. Ele falou, aquela conversa de elevador, né? Beleza, beleza, e aí? É, beleza, aí, tudo bom? Tá, beleza, tchau, falou. Beleza. Foi bem assim mesmo. Nem beijo, nada. Tá com cara que vai chover, né? Beleza, beleza. Então tá bom, Ricardo, grande abraço aí, cara, valeu. Valeu, viu, pessoal? Abraço aí. Gosto demais de vocês, viu? Valeu, meu. Abraço. Obrigado. Falou. Vamos lá, mais ouvintes. 3284-7097. E continuamos com as nossas marchinhas de carnaval. Se liga no Marcão, no Marcão, no Marcão. No swing é menina e no programa é machão. Se liga no Marcão, no Marcão, no Marcão. No swing é menina e no programa é machão. Muito bom, muito bom, hein? É muito verdade, boa mesmo. Isso aí mama muito. Mas meu irmão conhece o Glory Hole com o olho. Sai pirata, né? Mas alô! Hoje ele não tá muito machão. Quem fala? Que é o Clécio Soares de Jandira. Nossa. É só Clécio Soares ou tem mais nome aí? Clécio Soares Lima. Clécio Soares Lima. Clécio Soares Lima. Quantos anos? Jandira, 36. 36 e de Jandira, velho. É isso. É, queria, igual criança quando o Clécio, né, velho? Aí, aí eu acho que já. Foi ótimo, foi ótimo. O que você faz da vida, Clécio? Que é? Então, merda. Meu jovem, eu sou encarregado de obras. Oh, opa! Agora isso aí. Encarregado de obras. Olha, encarregado de obras, vai na obra Max. É, sim, mais mesmo. É. Exatamente, construção civil. Boa, bem, tem que ir na obra Max, lá tem tudo pra todo mundo. Aí sim. Hein? Estaremos lá amanhã na obra Max, na rua da Avenida do Estado, na Moca, hein? Exatamente. Boa. Tá bom? Vamos aguardar aí vocês sim. Lá, tá bom? E qual foi a última obra que você fez, cara? Beleza, demorou. Não, beleza, demorou. Não, o mano perguntou. Demorou a última obra. Qual foi a última obra que você fez, cara? A última obra que eu fiz? Isso. É. Deixa eu ver aqui, nós fizemos a expansão do Shopping Itaquera agora. Ah, então mandou bem, mano. Como se fosse aquela estação lá de Manhattan, do Central Park. Não. Meu Deus. É, Central Park ali em Manhattan, né? O Shopping Itaquera é tipo a Bloomingdale's, é isso aí, mano? Praticamente, né? Ele de Jandira pra Itaquera leva 6 dias. Inclusive, ali na frente do Shopping Itaquera tem um relógio assim, lembrando a Macy's também. Ah, tá, entendi. Tem um relógio ali. Mas você trabalha pras grandes empreiteiras, é isso? É, eu trabalho numa construtora, Racional Engenharia. Ah, e as empreiteiras contratam a construtora porque você presta serviço, né? É, na verdade é assim, a minha construtora, ela contrata as empreiteiras e a gente fiscaliza qualidade de serviço das contratadas, entendeu? Ah, tá, não tem areia de praia aí não, né? Não. Tem não, cara, tem não. Aqui é tudo padrão Racional. Mas agora, sem falar da sua construtora, na verdade, mas assim, é hábito por aí das empresas usar areia de praia? Não, no shopping em si não foi. E lá no shopping não foi? Não, no shopping. Então pode ir tranquilo. Pode fazer que fica tranquilo lá. É só no prédio do Sérgio Naia. No Shopping Itaquera não teve, né? Como eu não trabalhei lá no estádio, quem sabe, aí, né? eu não sei te falar, entendeu? Ah, entendi. Não, lá não teve. Lá, inclusive, é concreto puro. Não, mas na moral, esse shopping que tem, por exemplo, no litoral, você acha que os caras pegariam de onde? Compra? Ah, não sei. Compra. Ô, Clécio, mas vem cá, dizem lá que no estádio do Corinthians usaram muito entulho lá do antigo estádio do Palmeiras. Mas dá pra fazer uma outra construção usando entulho dos outros? Não, mas foi entulho só na parte aterrar. Do estacionamento pra aterrar o piso ali. Vá pro inferno. Então, eu acho que isso daí é... Eu acho que isso aí é coisa de... De? Isso aí é coisa de... De antes, entendeu? Tá bom. Sai beijando o mano, vai. Cabada de antes, mano. Mas é verdade. Ó, e tem gol, hein, mano? Gol de quem? 3-1... Paris Saint-Germain 3, Sochô 1. Ah, Copa da França, é isso, né? 2 gols do Di Maria e 1 do Cavani. Porque ele fizeram a festa, né? Zagueiro lá, aquele viu? Trouxa lá que falou da festa do Neymar. Neymar, né? Tá fora. Esse time francês aí, o rival aí, o adversário, Sochô. Não é nada do outro mundo, ele só achou. Sochô. Neymar machucou? Não, o Neymar tá fora passeando com Bruna Marquezine. Não, mas o zagueiro do Sochô, eu vi, viu? Babaca. Ele foi falar que ficou o Neymar ofendidinho. Tava desrespeitando aí o time dele porque ele tava fazendo uma festa aí na véspera do jogo, ou seja... Eles andaram pra nós, ele e tão metendo 3, enfim, tem que andar mesmo, é um lixo. Mas... Fala aí, irmão. Ô, mano. Diga. Vamos trocar a ideia do Corinthians aí, deixar esses antes aí de lado. Pode crer, mano. Quer um particular, quer um jantar lá de vela? Quer que a gente saia, né? Pede um vinho aí, querido. Ai, quer trocar uma ideia. Ó, amigão, o Andrei Sanches, ele foi eleito aí sábado passado, o novo presidente do Corinthians. Ele está de volta. E aí, o que você analisa a respeito da volta do Andrei? Você era a favor ou contrário? Ô, mano, eu sou a favor, cara. É assim, foi um cara pra mim que entrou... E mudou, né? Deu uma... Chegou e trouxe uns negócios diferentes, trouxe o Ronaldo Fenômeno, Então, da entrada dele pra cá, velho, ele veio, deu uma mudada no Corinthians. O Corinthians começou a ganhar tudo depois dele. Eu vi aí uma encrenca que teve aí na eleição dele ali, né? O cara queria bater nele. Sim. Mas ali eu acho que é mais pessoal, que como os outros presidentes não conseguiram ganhar, o pessoalzinho aí se revoltou. Então, não acho que ele, que esse pessoal que arrumou encrenca aí, represente os 30 milhões aí, não. É, isso aí, cara. Vamos ver agora aí os próximos passos aí do Andrés como administrador, né, como presidente do Corinthians. Porque o Corinthians, ele tá numa situação complicada com relação à Arena, hein, cara. Inclusive, aí o próprio Andrés disse que vai renegociar, vai colocar tudo dentro do limite ali do que tava em termos de aceitável, foi até o termo que ele utilizou, a respeito aí do pagamento da Arena. E eu acho que o Corinthians tem que pagar sim, cara. O Corinthians ele não pode dormir nesse barulho de que, ah, vamos ver depois como é que paga. Já que fizeram um negócio, independente do... Ele até cita o próprio conselho do Corinthians, aí o Core, que havia aprovado, ele falou, não fiz nada sozinho. Isso foi apoiado pelo conselho e aprovado pelo mesmo, e eu concordo com ele. Porque hoje tem uma série de dirigentes aí que estão apontando o dedo, mas na hora de vetar, quando começaram aí a aparecer novos valores, um projeto que estava orçado inicialmente em 600 milhões, passou para 800, depois passou para 1 bi, acabou em 1 bi 200 e ninguém veta, que eu, irmão, quando estou ali dentro da minha obra, falo, beleza, orcei minha obra, vai custar 10 mil reais. Tudo bem, tem uma sobra ali, às vezes aí quebra um cano, falta um saco de cimento, alguma coisa do tipo, estourou o orçamento em 2 mil, está dentro do programado. Agora, se o orçamento chega a 18, não está dentro do programado. Não pode custar quase o dobro ou, inclusive, o próprio dobro, como foi o que custou a Arena Corinthians. E ninguém veta isso daí? Então, eu espero, já que o Corinthians ele contraiu essa dívida, que pague. Ele ficará muito feio se o Corinthians não pagar essa Arena. E, inclusive, se a Caixa começar a executar aí imóveis e patrimônio do Corinthians, que o Corinthians havia colocado aí de garantia dentro do contrato de financiamento. Eu espero que se pague. Eu não sou a favor de inadimplência, nunca fui. E eu acho que a gente tem que pregar isso daqui, ainda mais a gente que está na mídia. Mas, então, o mano, eu acho o seguinte, verdade, cara, que como estão investigando o que aconteceu, que a Arena chegou num certo valor, e depois ela, vamos lá, quase dobrou de valor, alguém tem que ser investigado sobre isso daí. O Corinthians se pagar realmente o que é de direito, né? O preço, o que foi feita a Arena, e o que passou aí, esse bilhão e duzentos aí... Ah, cobra de quem? Cobra de quem? É. Cobra lá dos esquemas lá dos políticos, quem, entendeu? Quem assinou não foi pessoa física, foi pessoa jurídica, amigão. Mas não, mas que a questão é a seguinte, ô Benedetti, houve uma auditoria aí encomendada pelo Corinthians, que fez uma análise a respeito da Arena, inclusive com relação a obras que a Odebrecht ainda não terminou, que ainda não concluiu. A Arena, quando foi entregue, ela não estava 100% concluída. E tem sim, cara, algumas situações ali que existem indícios de que houve ali um superfaturamento de determinados setores. Que se investigue, que se apure e que punam os culpados. O Corinthians ele não tem que ficar pagando aí, talvez por atitudes que A, B ou C tomaram. Tudo bem, aí você vai falar, é um CNPJ aí, não é o mesmo do Corinthians. É um fundo chamado Corinthians também para administrar a Arena, mas é um outro CNPJ. O CNPJ do clube é um, e o CNPJ da administração da Arena é outro. Mas eu acho que tem que ser pago, porque, querendo ou não, é uma obra vinculada ao Corinthians. É que o MP... Será que não acabaram com a obra, né? O MP ainda não chegou, mas vai chegar, né? Tem uma hora que o MP vai bater lá na porta, sim. Aí a gente vai ficar sabendo. Mas, né? Enfim, foi uma obra feita pro povo, né, irmão? Nossa! Porque o negócio é o seguinte... É povo corintiano, né? Povo corintiano. É a maior população de São Paulo, a torcida do Corinthians. Então, foi uma obra pro povão. Você, né? Vê a draga que nós estamos. Para algumas poucas pessoas, né? O negócio é o seguinte, irmão, Arena Corinthians, ela foi uma benfeitoria ali pra Zona Leste, que agora eu tô falando em termos aí de cidade mesmo. A Zona Leste da cidade de São Ideia. Paulo... Não, mas é verdade, ideia. Não, mas ô Sombra, a Zona Leste de São Paulo, cara, é uma zona muito carente das outras. Porque, bom, você falando do estádio do Corinthians, é que nem o Marcão do Dorival. Não é. Tanto é que eu tô aqui defendendo, tem gente que defende calote. Eu nunca defendi, nunca vou defender. Mas cadê os agregados da região? Mas é que tá, RG, quando... Hotéis, hospitais, lembra? O Emiliano tá fazendo, acho que já... Ah, no meio do farrão. Estão fazendo ali o um negócio no solo. O Zé Emiliano, é o assistente aí do Clécio. É o Zé Emiliano. Sheraton Itaquera, imagina atrás do estádio. Style, hein, mano, bagulho da hora. Mas enfim, falando agora dentro de campo, eu até queria te fazer uma pergunta, porque o Andrés, quando questionado a respeito da contratação de um centroavante, Ele disse que ele vai se reunir com o Carille para ouvir opções aí do que o treinador pode sugerir. É, mas se você estivesse nessa reunião e fosse consultado, se o Andrés dissesse para você, quem você apontaria para ser o camisa 9 do Coringão? Quem você sugeriria? Ó, eu acho que seria uma boa ideia a gente pegar lá o Eto'o, que já tá naquela época de... Não. Aquela época de aposentar, a gente costuma fazer isso bem. Né? O Ronaldo veio, a gente fez ele jogar muita bola e ganhar muito título. Então, eu acho que dava para montar um esquema de do marketing aí. Trazer o cara aí, montar uns investidores aí. Vamos trazer o cara, aquele e cara que vai jogar, joga muita bola ainda. O Eto'o foi oferecido aí no mercado? Foi, custando um caminhão. Foi. E o Sheik? Então, é muita grana. Cara, o Eto'o? Porque o Ronaldo naquela época, Sobrar, quando ele veio pro Corinthians, eu vejo uma similaridade aí enorme entre o Ronaldo, o fenômeno, e o Ronaldo Gaúcho. Sabe por quê? Tanto um quanto o outro, Sobrar, reparem bem, eles chegaram às vésperas de Copa do Mundo. O Ronaldo Gaúcho, ele jogou muito o primeiro semestre lá com a camisa do Atlético em 2013, tanto é que o Atlético foi campeão da Libertadores, e ele foi um dos protagonistas do time, junto com o Vitor, com o Tardelli, com o Bernard, enfim. Ele tava ali dentro de um cenário que ele jogou muito. Não é que o cara toca em mim aí e corre lá, porque... Não, ele batia falta, era um cara produtivo, enfim. O Ronaldo, no segundo semestre, inclusive no Mundial, o Ronaldo Gaúcho andou em campo. Por quê? Ele soube que ele não seria convocado em 2014. O Ronaldo Fofômeno lá, a mesma coisa. Em 2009, o primeiro semestre, ele jogou demais. A Copa do Brasil jogou muito. Ganhando a Copa do Brasil e o Paulista. Não, e o Paulista que ele meteu aquele gol lá em cima do Fábio Costa. O Paulista. Na abertura. E aquela arrancada do... O primeiro semestre. Na Copa do Brasil contra o Inter, cara. Não, mas... Então, o Rodrigo engolia lá. Não, mas o Rodrigo corria vomitando sangue. Então, o negócio é o seguinte. Você para pra pensar, RG. O Ronaldo Fenômeno, ele soube que não seria convocado no segundo semestre. E também meio que apertou o F. Porque ele falou, mano... Já ganhei tudo na minha vida. A minha expectativa era poder ir para a Copa do Mundo. Mostrei que eu tenho futebol para isso. Então você traria o Gaúcho? Não traria nem o Gaúcho e nem, agora como ele sugeriu, o Eto'o. Porque dentro daquele primeiro semestre, o Ronaldo em 2009 e o Ronaldo Gaúcho em 2013, eles jogaram muito aqueles 6 primeiros meses com a intenção de poder jogar a próxima Copa. Agora o Eto'o, ele não tem mais essa intenção. O Gaúcho só tá fazendo amigos dos amigos, não é? Não, ele já anunciou, ele aposentou. Parou. Game over. Agora é só... Aí 4 pro Paris Saint-Germain, de Maria de novo, hein? Só brincadeirinha. Agora. Ô, Clécio! Fala, Sombra! Valeu, cara, obrigado pela participação, bom trabalho aí, muita obra na sua vida. Opa! Aproveita e faz um merchan. Um abração a todos aí, velho. É ao contrário do pessoal que fala que fica 10 anos, 20 anos, queria falar pra vocês também que eu sou um cara recente, ouvinte da Estádio. Não, a rádio é Energia 97. Isso, né? Do programa Estádio. E do programa Estádio. Isso. Então eu tenho aí uns 6 meses aí, boa, trabalhando e vim. E a gente vinha ouvindo aí outras rádios, foi passando e a gente foi se identificando. Então, boa, eu tenho aí 6 meses e já consegui. Que você, boa, que tem 10 aí que não conseguiu, velho, eu dei uma sorte do caramba, hein? Opa! Boa, é verdade, hein? Foi bem. Aproveita. Tá mais de 10 anos tentando ligar. Merece, Clécio. Aproveita, para na Loteca e faz um joguinho, velho. Quem sabe azar que a gente deu, né? Quando o Mota conseguiu ligar, né? Eu acho que eu vou fazer isso, cara. O pior é que eu consegui já entrando aqui em Jandira. Encostei aqui no posto de gasolina aqui. Eu falei, agora eu vou trocar ideia com os caras aqui. Boa! Os caras são zica pra caramba. Então já virou. Boa. Já virou minha rotina final de tarde, venho do trampo. Hoje é Itaquera, né? Na expansão, tô em São Bernardo, mas a gente pega de ponta a ponta aí o programa. Legal, ó. E fica ligado, daqui a pouco tem a cantada do Marcão aí pra você aprender como você dá uma paquerada aí nas noites de Jandira. Com gripe e tudo. Oi? Ô, Sombra, só uma pergunta pro Marcão aí, na verdade pro Mano. É. Ô Mano, sua irmã comeu morango quando tava grávida do Marcão, porque nasce um corintiano e nasce um banco, ela deve ter comido morango na gravidez. Comeu. Frutinha. Mas os dois eram São Paulinos. Os dois eram corintiano. É verdade. Corintiano ele não vira, ele nasce. O paizão ia de mão dada com os dois lá pro Morumbi. Negativo. Vestido de marinheiro. O Mano é trans. Negativo. O Marcão nasceu meio sensível, né, ele? Nasceu. O Mano é trans-corintiano. Ele era uma coisa, virou outra. Trans-corintiano. Era São Paulino, virou outra coisa. Aí outro não vira, ele nasce. Não, mas aí na realidade você tá se contradizendo, porque todo mundo nasce corintiano, todo mundo nasce careca, bangalha, analfabeto. Tem gente que evolui, tem gente que não evolui. O menino, ele nasce meio São Paulino, porque, por exemplo, geralmente quando ele tem aquela infância, RG, ele não gosta de menina. Ele tem meio nojinho, fala... Mas você não gostava de menina? Ué, o meu irmão não gosta até hoje. Vale por você, filhão. Tinha a turminha lá, os menininhos lá, eles não brincam com menina. Ah, brincar com menina é coisa de boiola. Aí, mano, seu irmão nasceu a versão gay, é isso? É o carnaval, Depois do carnaval ele volta ao normal. Vamos lá. Falou, amigo. Inferno, Clécio. Valeu, Clécio. Beleza. Valeu. Beleza, abração a todos. Mano, abraço seu fã e te vejo no Fox sempre. Obrigado, irmão. Valeu. É na estádio no cê, Fox. Você vai tomar banho pensando no mano, né? Ele vê na estádio no Fox. É. Não, obrigado. É. Valeu, agradeço. Meu irmão. Vai imaginar o mano misturando um cimento. É, você tá imaginando. Isso aí nunca pegou numa pá, velho. Enchendo uma. Trabalhei lá na Austrália de pedreiro. Ele com aquela brocha na mão lá. Chapiscando, né? Pra trabalhar comigo tem que ser profissional de alto padrão, hein? Ai, metido. Alguém já deu uma rebocada em você aí, Clécio, ou não? Não, eu tô fora. Quem nunca, né, Clécio? Me chama de pedreiro porque hoje eu vou cuidar da sua rachadura. Não. Nunca enfiaram uma palha em você, né, velho? Valeu, Clécio, abraço. Abraço. E não, amanhã os negros lá no trampo ficam me zoando, entendeu? Aproveitar o embalo, mandar um abraço aí pro Wilson Brusca, meu engenheiro de produção. Grande Brusca. Boa, Brusca. Valeu, Brusca. Brusca. Total, hein? Tá ouvindo sempre aí, o engenheiro. Dá um pro Clécio aí. Ô, Wilson, nada de entrada brusca no Clécio, hein? Boa. Valeu, rapaziada. Falou, valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br. Compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida... Sem parar, toca Asdrubal! Mano, você tá zoando. Mudou pro Rio e tá no telano. Mano, você tá zoando. Mudou pro Rio e tá no telano. Da Vila Maria, você nem quer saber. Só anda no Leblon, parça do PVC. Ai, mano, você tá zoando. Na rua Togo não passa nem fim de ano. Olha, maravilhoso. Olha, maravilhoso isso. E verdadeiro. Olha, ainda, mentira, hein? Mentira. Isso é. Você passou o ano novo aonde, mano? No Rio. Eu tava trabalhando. E seus pais estavam onde? Na rua Togo você não passa nem o fim de ano. Meus pais passaram em São Paulo. Ah, longe. O PVC tá mais firme agora? Botaram um negócio pra firmar ele? Sabe aqueles action figures que botam o boneco preso com aquela base? O PVC tem dois buracos no pé agora. E na mesa ali onde ele senta tem um pino pra ele pôr o pé. Igual bonequinho, o Rambo. E o mano é traíra, passa e dá um empurrão, parece o João Bobo. Assim. Fica sentado agora. Ele não fica mais de pé, né? Não, agora é só sentado. Alô, quem fala? Alô, Marcel. Ô, Marcel, seu nome completo, Marcel? Marcel Leandro de Albuquerque. Aquela vida. Primeira vez? Primeira vez, faz 25 anos que eu tenho que ligar. Nossa pra vocês. Senhora, antes de começar... Tem mais tempo que programa aí, ó. Ah, foi antes. Quantos anos você tem? 35. O teu bairro? Eu moro no Jardim Monte Kemmel. Aê, velho, do Jardim Monte Kemmel, cara, 35 anos aí. Ah, próximo a Vila Sônia, próximo Murumbi. Jardim Leonor. Aí tenho que lembrar daquela música e convocar o coral do estádio. Vai. Né? Ô, pai Marcelo, I wanna be. Ô, pai Marcelo. Essa é 10. RG, você é um mestre. Ó, vai Marcel, é demais. RG, boa, mandou bem. Muito boa. Demais essa. Pronto, lá vem ele pra estragar nossa brincadeira. Vai Marcel. O que você faz da vida, ó, vai Marcel? Eu sou gerente de e-commerce. Gerente de e-commerce. Só importante, hein, velho? Nossa, só as profissões aí do... Caraca. Vamos falar em português, né? Coisa fina. Você vende pela internet. É isso aí. Anda vendendo muito, vendendo menos. Mais ou menos. Tá melhorando. Tá melhor que ano passado. Mas tá indo. E vai melhorar mais ainda. Se Deus quiser, vai melhorar. Pelo menos tá bom. Vai. E que time você torce? São Paulo Futebol. Boa, Marcel. Já descobriu o que ele vende, hein? No e-commerce do Marcel, vamos lá. Dorival Júnior. Preço do Dorival Júnior no e-commerce do Marcel. Preço do Dorival, ó, tá na hora de começar já a botar no outlet tá ali. Aí, ó. Fazer uma promoção. Precinho de outlet, hein, Marcão? Coloca no saldão, né, Marcelo? Eu vou te falar, Marcelo. Você parece ser um cara totalmente influenciável pela cornetada do Sombra. Aliás, eu tô preocupado, viu, Marcelo? Vou falar pra você. Essa fase ruim do Real Madrid, eu não falo nada se não vier uma proposta pra tirar Dorival Júnior de São Paulo. Meu Deus do céu. Porra, eu pensei que era só um, velho. Tá cara, o Dorival pro Marcão é o Romero pro Mano. É uma coisa. Mas o Rodrigão pra Ribeiro fala por si só em termos de desempenho, né? O Dorival não. Você é louco, ô Marcelo. Porque o desempenho do Dorival tá ótimo, né? Não, mas na moral, cara, você não pode cobrar. Você não pode cobrar do Dorival Júnior, cara. Desempenho com o Brenner, com o Shailon no time. São garotos, né? Ele fala mal do Brenner. Concordo. Acho que. Brenner? O que tem o Brenner? O que ele fala mal? Não, mas não é mal, Ale. Ah, mas não tá falando mal. Falou mal? Não é mal. É porque é um moleque que não tem experiência, cara. Não dá pra você cobrar do Dorival. Fala pra ele assim, ó. Bom. Pô, se vira com o Shailon, se vira com o Brenner. Já tem um militão no time, né? Que se firmou. Bruno Alves vai jogar. Sim, mas o Bruno Alves não é mais tão garoto. Mas tô dizendo. É um pessoal que tá na transição aí de conhecer o grupo, né, Marcão? Não, o Bruno... Arboleda o, e... Mas o Bruno Alves já tava desde o ano passado, né, velho? Não, mas jogando, né, cara? Jogando não tá. Mas, ô, Marcel, e o Sidão? Olha, o Dorival viu que você colocou aí no outlet. Né, do seu e-commerce. Tá? E o Sidão, tá onde aí? Cara, o Sidão eu acho que foi válido o voto de confiança que foi dado nele esse ano. Acho que ele terminou bem o ano passado. Mas é aquela coisa, né? Não passa segurança. Sempre fica aquela dúvida. Quando a bola vai, você fala, puta, será que vai segurar, que vai afastar, que espalmar? Não inspira confiança. O que vai acontecer? E aí é meio inexplicável também, porque você o time gasta 10 milhões de reais num outro goleiro pra deixar no banco. Você acha que se comprarem vão dedurar muito no Reclame Aqui, é isso? Ah, vai ter o risco negativo lá. É mais pela desconfiança. Acho que ele faz boas partidas, mas ainda não consegui pegar a firmeza, a confiança de que... Não vai ter uma falha lá em uma outra bola. E no teu e-commerce tricolor, quem tá com preço lá em cima que tá vendendo demais? Todo mundo quer comprar, meu. Eu acho que a zaga, a gente tá dá pra ter um pouco mais de confiança na zaga. Eu acho que independente da se ficar Arboleda e Anderson Martins, se ficar Rodrigo Caio e Anderson, ou Rodrigo Caio e Arboleda, acho que de zaga a gente... melhorou em relação ao que a gente tem nos últimos 2 anos aí. E ano passado, no primeiro semestre, foi desesperador. Né? Mas aí o Arboleda, quando começou a jogar, o Rodrigo Caio subiu de produção, né? Concordo com você. E se o histórico do Anderson se confirmar de que dizem, né? Não Mota me lembro. O Mota falou que é um belíssimo jogador, o Mota. O Anderson amanhã vai pro banco. Vai pro banco, né? Mas fica no banco. Desses dois jogos ou três que ele fez até agora pelo São Paulo, Marcel, o que você achou do jogador, cara? Eu acho que ele não foi tão bem quanto dá para se esperar, mas também é compreensível, por ser começo de temporada, se integrando ao elenco, talvez não tenha o entrosamento necessário. Acho que nosso maior problema não está aí, né? Nosso problema são as laterais e criação do meio para frente, né? Com relação ao Anderson Martins, cara, eu espero queimar a língua, mas o ano passado eu acompanhei alguns jogos do Vasco aí, cara. Eu, sinceramente, cara, pra mim, zagueiro 5,5, olha lá, cara. E esses jogos que ele fez pelo São Paulo aí também, cara. Estranho, você tem paciência pro Dorival e não tem com o Anderson Martins. Tenho, mas é o que eu tô falando. Por exemplo, o gol que o São Paulo tomou contra o Corinthians, cara, pô, uma falha bizonha do Anderson Martins, onde ele tava na área. E a falha do Jusilei, que não acompanhou o Jadson. Calma. Ué, você não tem argumento. Calma, porra, deixa fraco, eu falar. Fraco. O Anderson Martins, cara, dentro da área, numa bola parada. O Anderson Martins, numa bola parada, cara. Ele deixa o melhor cabeceador do Corinthians cabecear sozinho. É um erro de posicionamento. Mas acontece. Posicionamento não é treinamento? Não, o cara ele aprende sozinho, ele faz por... O David Braz falhou contra o Palmeiras. Eu não vou crucificar o David Braz. Mas pelo menos ele tava no lance, o Benedetti. Ah, pelo amor de Deus. Ele tava no lance, ele deixou o cara cabecear, tudo bem, deixou o cara cabecear, mas ele pelo menos tava fazendo uma sombra pro cara. Anderson Martins, sombra não, por favor. Peraí, posicionamento então não é treinamento, sombrar? Também é. Pois é. Meu Deus, cara. Pois é. E ele fica parado dentro da área, ele precisa ter treinamento? Depende. Pra isso? Pra ficar assistindo o jogo? Qual foi a instrução do treinador? Casos de família. Zagueiro, cara. Zagueiro numa bola parada, ele fica olhando o melhor cabeceador. Me preocupo com você. Você tá passando vergonha. Ah, que bonito. O cara é zagueiro, parado, você chama David Braz. O mínimo que eu espero que o zagueiro saiba fazer numa bola parada é marcar o melhor cabeceador do time. Ah, mas eu acho muito sucesso. Chegou a Cristina Rocha pra mediar o confronto. Parado. Machado. Olha, chama David Braz. Eu acho muito Marcão, cedo pra decidir isso aí sobre o Anderson Martins. Eu também acho. Eu espero. Erro de posicionamento em bola parada é culpa do zagueiro ou culpa do técnico que talvez do não tenha zagueiro, treinado cara. Tanto? Do zagueiro. Eu não sei. Depende, tá? Até, não perguntei, até perguntei pro Ale Oliveira. Né? Até perguntei pro Ale Oliveira se não é mais fácil numa bola parada, de repente, você fazer uma marcação individual. Eu acho. Né? Eu acho. Porque você, assim, protege, você protege alguns setores, por exemplo. Ali a altura da primeira trave, você tem que ter uma proteção. Sim. Mesmo que não tenha nenhum jogador adversário. E dali pra trás, cada um marca o seu, pô. Né? Mas peraí. O fato do Alê ter dito isso não quer dizer que o Dorival tenha dito. O Dorival pode ter preferido marcar por zona. Não, eu tô um nível um pouquinho acima do Dorival. Pois né? Mas o cidadão ali, o baba-ovo ali, o lambe-virilha, não vê mas, isso. Mas, mano, que seja marcação individual. Que seja marcação individual ou por zona. É. O Anderson Martins não pode ficar marcando ninguém dentro da área. Ele falhou, falando. Assim como o Jusilei falhou também. Mas você tudo não pega bem. No pé do Jusilei, como você tá falando. O Anderson Martins falhou, falhou. O Jusilei falhou, falhou. Mas eu acho muito cedo também pra acho. Chegar e... Não, eu acho que você tem coisa contra o Anderson Martins. Eu só tô questionando sobre o critério que ele usa de avaliação. Porque eu não vejo ele criticar o Jusilei da mesma forma que ele critica o Anderson Martins. Não, mas eu não vejo ele criticar o Dorival como ele critica o Anderson Martins. Imagina. Ou seja, ele é baba-ovo. Pra mim... E o Mota que perguntou quem é o Anderson Martins. É, o Mota também perguntou quem era a bola. O Mota não se ajuda também, né? A gente tenta, mas não se ajuda. Ô, Marcão, você falou que o Anderson Martins... Diga, Marcel. É nota 5,5. O Ed Carlos, quando foi campeão no São Paulo, era que nota? Cara, eu vou te falar, ele era bem limitado, mas jogando do lado então, do Fabão e do Lugano... Mas ele jogava num esquema que dava certo, que o técnico conseguia fazer jogar. Fabão também, vamos então, dizer, anos que também não era nenhum zagueiro nota 8. Nossa, o Fabão é o Pelé, Mineiro e Jusilei, todos que estão aí. É. Mas aí é que tá, você tinha um meio de campo, cara, com Mineiro e Josué, que os caras marcavam, você entendeu? Sim. Você tinha bons marcadores que não sobrecarregava tanto a zaga do São Paulo, né? Marcelo! Concordo, é isso que a gente precisa. Né? Boa. Marcel, complementa aí, palpite São Paulo e Bragantines. Puta, São Paulo e Bragantino deve ser aquele 4-0. Ô, louco, vai, bicho! Olha, vai você tá aquela, mais confiante vai, que vai eu, vai dar Marcel. Aquela esperança pra gente, a gente vai falar, não, agora vai. É. E aí depois o jogo seguinte, que eu nem sei com quem Nossa, deve ser, mas deve ser com algum time do interior, a gente empata 1-1 e... Rapaz, sabe com quem que o Wesley tá negociando pra jogar? Chapecoense. Susto, pelo amor de Deus. Coitado, Chapecoense. É. Não, mas agora ele tá indo pro nível dele, né? Mas pra Chape Times ele vai do nível servir, dele. Pra Chape ele vai servir, hein? Servir pra quê? Eu acho. Ah, eu não acho que é reforço você pegar o Wesley numa altura dessa do campeonato. Não, eu acho que o Wesley não é reforço pra ninguém. É, por mais que seja pra chamar. Mas assim, eu acho que eu tava errado na carreira quando ele jogou no São Paulo e no Palmeiras. E no Santos. E no Santos, né? Mas no Santos, mas no Santos ainda surgiu na base, não era? Da base? Aí foi emprestado pro Atlético. Então, como surgiu na base, aí o Santos tinha que ver aonde que. E foi bem no Santos. É que quando ele voltou do Atlético Paranaense, ele pegou os caras, né? Ganso. Ele tava jogando na lateral direita, lembra? É. É verdade. Nem tá fazendo bom, amigão, que grande prazo. Abraço pra você, obrigado. Obrigado, um abraço pra vocês aí, tudo de bom. Valeu, Marcelo. Prazer falar com você depois de tanto tempo ouvindo e tentando aí, foi muito bacana. Boa, Marcelo. Boa. Valeu, cara, obrigado. Obrigado, valeu. Abraço. Valeu, tchau. Até mais, tchau, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. E aí, se programando para não perder tempo e aproveitar cada segundo das suas férias? Aproveitar mais o passeio com as crianças? Chega logo no cinema? Então vai de Sem Parar, é sem parar para estacionar, sem parar para viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367 e receba em casa sem custo. Sua vida sem parar. Estádio 97 também no oferecimento das baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Aliás, é uma rede de lojas baterias 0 km. Então o cara tá achando que bateria 0 km é uma marca de bateria. É uma rede de lojas. Um distribuidor enorme. Chique. Também clássico do dia, McDonald's. Todo dia é um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo burger bacon. E amanhã, o clássico dos clássicos, Big Mac, por apenas R$8. Aproveite. Tem mensagens aqui no nosso estúdio. Vamos ver quem tá escrevendo pra nós. Quem tá escrevinhando? O Lucas Tadeu diz aqui, quando esse time de São Paulo entrosar, nem a tia Leiloca vai parar. Meu Deus. Ih, apagou aqui a página. Apagou. Vamos com a cantada? Tá de cantada aí, Marcão? Tá de cantada aí? Minha preocupação é que o Mota aí que faz a vez da mulher não tá aqui hoje. Quem pode escolher hoje? Peraí, tem chefe e tem Vieira. Não, é Benedetti mesmo. Ah, o chefe que... é mais menina, vai. É, eu acho que é o chefe. O Ale tem cara daquelas candangas também, hein? O Ale. Olha aquelas candangas mais rampeiras. Relaxada, né? Relaxadona. Mas cansada. Cansada. O Benedetti é que tipo de balada, Marcão? É tipo, que tipo de balada? É, tipo... O chefe, né? Benedetti, aquele Vila Country, 5 horas da manhã, o dia amanhecendo. Nossa, já, se jogando ali naquela... É aquela gorda vomitada. E o Ale Oliveira? Quem nunca, Ale? Quem nunca, hein? É aquela rave às 7h30, né? Não, rave não, o samba, né? O samba? Samba. É, a rave, nossa, né? tá com o pau da cuica preso. Então vamos lá, ô chefe Benedetti, tá pronto? É muito difícil. Tá pronta? Né? Não. Mas, ó... Não, fica longe, música, que corre isso. Olha a música. Eu já te acho devera sedutor. Ouça vai ter selinho depois da cantada? Não sei. Ué. Então você chega pra gata, chega assim pra ela, fala assim: gata, por acaso você é filha de mecânico? Não, por quê? Porque você é uma graxinha. Boa. Olha a cara do irmão, velho. Não tem uma mulher que não cai nessa. Leva, ô Maurício, leva quantas, Maurício? Olha a cara do irmão. Você perguntar pro Ant, velho. Ó, se defende. Ó, na boa. RG número 2. Não existe defesa. É mais fácil defender a jatobá do que o meu. O negócio é o seguinte, velho. Se você estiver esperando pra ser pai com uma cantada dessa, velho, vai morrer sem segurar um bebê. Não, as minas caem, Ah, é muito romantismo, né, velho? A mina só cai, não é essa daí, Alê? Se depois dessa cantada ele der um suco, né? A única forma da mulher cair. Às vezes dá uma sorte, ela é surda, vai embora, pô. Olha, as mensagens aqui pra nós. O Rafael Leal diz: Wesley servir pra algum time é o mesmo que dizer que um ralador de queijo serve pra papel higiênico. Pode até servir na hora do desespero, mas depois você se arrepende amargamente. Nossa. Rafael Leal, santista do Jardim Ingá. Nossa. O Rodrigo Teodoro Santos diz aqui: engraçado esses Curica. Elege um presidente que deu uma das maiores dívidas do Curica, o Lava Jatão. Não sei quem é esse time aí. Hã? Curica. Não sei quem é esse time. Aquele lá que teve que devolver o estacionamento Curica. De frente do clube. Não sei quem é. O Marcos Antônio de Freitas Pereira. É, tricolor de Guarulhos. Engraçado o discurso do mano. Ele diz que o Corinthians não pode pagar pelos erros e corrupção na construção do seu estádio. Mas então o contribuinte pode pagar? Nossa. Paguem o estádio Marmintians. Nossa, que deitada. Eu não sei qual foi a parte da explanação que ele não entendeu, mas eu repito. Mas se tiver mais meia horinha, ele pode explicar de novo. Eu sou a favor do Corinthians pagar o que ele de fato arcou dentro da proposta da construção do estádio. O Corinthians ele não pode terceirizar nada para outros. O Corinthians ele precisa aí buscar quem foram as pessoas aí que de fato se beneficiaram com a construção do mesmo e acioná-las na justiça e fazer com que essas pessoas reembolsem o clube. O Corinthians ele não pode pagar por coisas que aconteceram dentro da arena que não são, talvez, aí do seu pecúlio. O Corinthians ele não pode subsidiar coisas que custaram 10 vezes o valor que era para custar. Que se responsabilize os culpados. O Sérgio Brazão... Ah... Ele fala aqui: seria muito válido o Andrés explicar por que 50% da renda do estádio e 30% do valor arrecadado no estacionamento seguem para a Omni. Sim. Se fala muito que a renda vai para o fundo do estádio, mas nas condições que vemos, não adianta encher o estádio. Falta transparência, diz mas o Sérgio Brazão. Não é a renda, viu, Sombra? É a arrecadação do fiel torcedor. Metade dele está indo para essa empresa aí, a Omni, assim como o estacionamento. Belo também. Contrato, hein? É, pois é. Só ver quem foi o gênero. Quem é essa empresa aí? Não sei quem é o proprietário. Ah, tá, não, é que também não sei. O Alexandre Pérez de Oliveira. Boa noite. Ele tá aqui, ó. Ale Oliveira. Não, Oliveira. É o cruzamento dele com o Pretzel. Imagina o que daria. Nossa, boa noite, é um belo comentário. É um belo, boa noite. Sauna, né, mano? Manda um abraço aí pra gente. Sou palmeirense de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Boa, capital abraço. Do Pantanal. Ouço vocês há mais de 10 anos. Estarei em São Paulo em maio. Será que existe uma pequenina chance de ser estranho no ninho? Ô, Corumbá, manda um e-mail aqui pra mim. sombra@97fm.com.br. Você no mínimo vem visitar os estúdios aqui. Isso. Vem dar um alô aqui com a gente. Tá bom? Ele poderia trazer então um crocodilo. É, traz uma cobra pro Marcão. Não, é assim. mas lá não tem crocodilo. No Pantanal tem jacaré. Jacaré. Não. Crocodilo não, né, mano? Jacaré. Crocodilo. Não, peraí, crocodilo e jacaré é da mesma espécie. Não, não, não, não, não, não é diferente. É, vai ter o quê no Pantanal? Sereia. Crocodilo Dani. Mas o mano, Corumbá não tem crocodilo, não. Você não aproveita a diferença. Crocodilo e jacaré é a mesma coisa. É diferente. Jacaré é banguela, mas ainda morde, hein? Os dois são pré-históricos. Vocês ficam zoando o Crocodilo Dandy. O Domênico é um pouco Crocodilo Dandy. Ele chega aqui na Paulista, ele sobe no poste, ele fica assim, olhando assim, ó. Mas lá tem jacaré do Papo Amarelo. Crocodilo pro jacaré, gente. É a mesma coisa. Ô, mano, aproveita que tá vindo o ouvinte do Pantanal. Eu sou biólogo, gente. Aproveita que tá vindo um ouvinte aí do Pantanal, mano, e fala pra ele trazer uma pintada pra você. Ah! Quem adora pintada não sou eu, não. O Johnny de Oliveira Barros. De 2002 até hoje, Santos tem 13 títulos e o Corinthians 12 títulos, contando com a Série B deles. Ai! Escreve aqui o Johnny. Peraí, a discussão aqui, o seu nó cego, envolvia os últimos 10 anos. Se você não sabe fazer conta, de 2018 então, para 2008. Não vale, entendi. Estão dentro da lacuna dos 10 anos. Tá bom. Lacuna. O Optimus Prime escreveu pra nós. Porra! Transformers. O sindicato tinha pedido indenização contra a Electronic Arts Sports por usar o direito de imagem de atleta sem autorização. Agora a DreamWorks vai acionar um processo contra o Estádio 97, porque usam o burrinho do Shrek do Mota há pelo menos 14 anos e nunca receberam um centavo. Boa, boa! Isso é verdade. Não, a burrinha do Shrek ainda é legal, né? Você olha assim, é tipo um negócio... Qual você prefere em termos aí de desenhos? É. Toy Story. O burrinho do Shrek ou o Sid da Era do Gelo? O Sid parece um pouco PVC, um pouco. Não, eu gosto mais do burrinho do Shrek. Ah, o Shrek, Shrek. Ah, você tá falando do desenho do Shrek? É. Não, você pega burrinho. Ali. Só o personagem. Qual personagem você acha mais interessante? Dunk ou o Sid? O burrinho do Shrek ou o Sid da Era do Gelo? Ah, o burrinho é legal. É o Ed Murphy, mas né, meu? O Sid também é top, hein, mano? É que é o Ed Murphy. O Sid é engraçado. Acho o burrinho legal. Só pra sua informação, a diferença entre jacaré e crocodilo acabou de chegar aqui. Vamos lá. O jacaré é da família Alligator. Então, a mesma merda. E o crocodilo, da Crocodile. Então... Além disso, os dentes superiores e inferiores dos jacarés não são alinhados, enquanto os dos crocodilos são. Já foram também não. Outra diferença é o papo agora é ortodôntico. Outra diferença é o formato da cabeça. Enquanto o jacaré tem o focinho largo e arredondado, a cabeça do crocodilo é mais afilada. Meu irmão gosta de uma cabeça larga. É o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. É o bicho, vou te devorar, crocodilo eu sou. O importante é o seguinte, que se aparecer qualquer um dos dois, todo mundo sai correndo. E aqueles documentários que passam na TV a cabo, os caras quando vai falar dos alligators, os caras falam alligatores. Os caras falam alligatores, velho. Não, mas aqui é a tradução em português. Você tem que falar alligatores, né, velho? Jacaré e crocodilo é a mesma coisa. É que o Sombra ele vive nos NetGeo. Não, não é. Não, mas que eu saiba, eu posso estar errado. Não tem crocodilo no Pantanal. Não tem. Só jacaré. Tem jacaré. Sim. Existe uma diferença. Você está correto. Assim como dromedário e camelo tem diferença. Existe. Não, mas é uma corcunda a mais, é outra coisa. E esse aí tem os dentes tortos. Agora você vai discutir. E a cabeça chata. Manda ele pra Imbra, traz aí o crocodilo pra Imbra. Gente, se liga no que eu vou dizer agora, vale a pena. Você já experimentou dirigir um Mini? Por que você não faz isso agora? É demais a RG número 2. É. Você que pega trânsito todo dia pra vir aqui pro estúdio? Sim. Ia curtir demais o Mini Cooper 3 portas. Tem transmissão automática Steptronic de 6 marchas, volante esportivo em couro com botões multifuncionais, sem falar nos bancos dianteiros que também são esportivos, em couro e com ajuste de altura. Assim, dá pra todo mundo dirigir. Com o Mini Cooper 3 portas, você chega antes onde você quiser e ainda estaciona muito mais fácil. O problema é querer parar de dirigir o carro. Você chega em casa, não, vou dar mais uma volta. Uma voltinha. Agora eu volto até Campinas, aí depois eu volto. O problema é querer parar de dirigir, né, cara? E tem gente que pensa que é difícil comprar um. Não. Esse mês, o Mini Cooper 3 portas está com condições maravilhosas. Ele custa a partir de R$118.990, mas tá com taxa zero em 36 vezes. Mais IPVA 2018, R$5.000 na avaliação do seu seminovo. Qualquer seminovo. Vamos parar de imaginar que seria legal ter um Mini e passar na concessionária? Você pode ir na Caltabiano Pinheiros ou na Autostar República do Líbano. Boa. O atendimento é nota 10. Moçada lá é gente boa demais. Também pode acessar caltabiano.com.br ou autostar.com.br. Você vai ver que um Mini é pra você. Cinto de segurança salva vidas. Boa. Muito bem, boa. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. E amanhã, hein? Hã? Amanhã é dia de parar São Paulo. Amanhã é dia de limusine do estádio. Amanhã nós vamos rumo à Obra Max, na Avenida do Estado, ali na região da Moca, 6.303, é isso? Estaremos amanhã rumo, limusine do estádio, saindo aqui da Energia, 5h30. Aí sim. Rumo à Obra Max. Vamos chegar lá por 7 horas, mais ou menos. Aguardem-nos. Faremos o programa junto lá na porta da Obra Max, Avenida do Estado, 6.303. Agradecendo também o apoio da Paris Vegas Aluguel de Limusine, tá bom? Show de bola. Boa. Show de bola. Estádio volta amanhã, às 5h30, oferecimento clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Terça-feira é dia de triplo Burger Bacon e amanhã o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Aproveite! Falou, gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Energia After Club. Lançamentos. Sucessos. E informações da Dance Music. Energia After Club no ar, trazendo os lançamentos da Dance Music Mundial. Energia After Club. Segundas, terças e quintas, às 10 da noite. A energia que te move no fim de noite. Energia 97. É nesta sexta. Kungs, no Carnaval Eletrônico na Áudio. O DJ francês promete fazer história. Dono dos maiores hits de 2017. Kungs na Áudio. É sexta, dia 9 de fevereiro. E pra completar o time, Adriano Pagani, Ronaldinho, Jimmy Soler e Alex the Joker. Carnaval Eletrônico na Áudio com Kungs. É nessa sexta. Ingressos no site ticket360.com.br. Garanta já o seu. Kungs na Áudio. É promoção exclusiva. Energia 97. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar sua nota. As inscrições do ProUni para conquistar uma bolsa de estudo de 50% ou 100% nas universidades particulares vão de 6 a 9 de fevereiro. E as inscrições do FIES para você conquistar um financiamento para seu curso em uma universidade particular são de 19 a 23 de fevereiro. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. VIPs para os melhores eventos. Baladas. Só aqui. Energia. Tá difícil comprar os materiais pra obra? Cansou de pagar mais caro? A entrega atrasou de novo? Chegou Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes à pronta entrega. E mais, os 300 primeiros clientes que comprarem acima de R$300 ganham na hora um jogo de ferramentas no valor de R$59. Avenida do Estado, 6.313, após a Praça Alberto Lyon, sentido centro. Obra Max.com.br. Alô, alô, avisa os navegantes. Mais uma temporada do navio Energia na Veia esgotado. Valeu, ouvinte Energia 97. Em 2019 tem mais. Dessa vez, a bordo de um navio maior e ainda mais luxuoso. O novo lançamento da MSC, o Transatlântico Civil. Nos vemos a bordo. Navio Energia na Veia, mais uma temporada esgotada. Realização, Energia 97 e promoção. Apoio Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos do seu mundo. Aqui tem viagens de avião. Navio. Com a energia, você não fica a pé. Energia. Brasil. Sábados, às 9 da noite, tem playlist Energia 97 Brasil. A versão puramente nacional do playlist Energia. Somente produções brasileiras do mundo eletrônico. Sucessos e lançamentos. Playlist Energia 97 Brasil. Todo sábado, 9 da noite. Energia 97. Uma revista Veja São Paulo. Em pesquisa, a Overnight foi eleita como a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Obrigado você, morador da maior cidade do Brasil. Venha você também saber por que a Overnight está no coração dos paulistanos. Overnight, toda sexta e sábado. As melhores festas para você. Rua Gomes de Carvalho, 799 Vila Olímpia. Ligue 3582-3637. Ou pelo WhatsApp 95155-0702. Overnight, a casa noturna de flashbacks mais querida de São Paulo. Foi você quem disse. Overnight.